Quero dizer que eu estou orgulhoso que a gente falou de várias obras que tem mitologia e ninguém citou Cavaleiro do Zodíaco, cara. Isso alegra muito meu coração. Obrigado aos senhores. Obrigado aos senhores que estão aqui nessa mesa. Pô, mas é verdade, isso alegrou seu coração? Alegrou, alegrou, porra. Fez elevar o cosmo no seu no coração? Caralho, essa frase não tem sentido, né? Cavaleiro Zodíaco não tem tanto a ver com. Se passa na Grécia, mas tem mais a ver com o Zodíaco do que com a mitologia grega. Só tipo. Não, cara, tem coisa errada. Que isso? Que isso, cara? Você tá maluco? Não, tipo, o vilão não, é o. É mais pela temática, né? Não tem exatamente. É, temática, não, cara, cada armadura tem uma história, tem um caralho todo, rapaz. Olha, a gente acabou entrando. Mas é do Zodíaco, não é da mitologia grega. Não, mas aí que tá o grande. Caralho, ele sobe o monte lá, cara, que é o Olimpo praticamente. Não, Cat, calma lá. Cara, primeiro, o nome Cavaleiro do Zodíaco é coisa daqui do Ocidente. Esquece isso. Lá a série se chama Saint Seiya. E sim, ela tem a ver com mitologia grega. Em vários momentos que faz. Não, não sei se mas tu, um tu não deixa. Olha só, vocês não deixaram eu terminar, né? Não é, tipo, não afunda, não se aprofunda muito como na mitologia. Cara, que isso, cara? Até a saga. Claro que não, velho. Que isso, cara? Bicho, a segunda saga tu tem um Poseidon e a outra você tem o Hades, cara. Não, sim, então, tem a saga do Poseidon. O que, que tem na saga do Poseidon da mitologia grega? O vilão é o Poseidon. Só isso. É, não, é mais por cima, né? Ele só. Não, ele pega mais os nomes, assim. Era mais tipo de temática. Tem algumas inspirações que nem nossa, a Saori é a reencarnação da deusa Atena, e a deusa Atena da mitologia grega, de blá blá blá. E depois tem o Fenrir na saga de Asgard. Asgard também é mitologia norte, blá blá blá. Asgard é outra, pô, já é outra história ali. Mas tipo. De qualquer forma, não é algo exatamente que aborda a mitologia em si. Só tem nomes em cima, mas não é algo que vai ser que uma isso, aula de história. É porque é que vocês viram o anime, cara. Se você pegar o mangá, cara, no mangá tem aquelas estátuas. Mas o anime tem, pô. Caralho, calma aí. Cara, vocês falam. Cara, a única coisa que, cara, você só diz, tem filho de tal coisa que tem o nome de tal. Cara, é isso que a gente tá falando, é só nomes. Não, tem, cara, mas tem que algo que vai por. Então, se tem um exemplo, cara, vocês estão meia hora falando disso, vocês não deram um exemplo. Cara, porra, cara, você tem primeiro. Logo no começo, tu tem o próprio personagem principal, que é o Seiya, o Cavaleiro de Pegasus. Eles contam toda a história, Pegasus, não, cara. Seiya é mitologia cristã, cara, então. Nossa senhora! Caralho! Eu sentei numa mesa e comecei a prova disso, cara. Essa não, piada foi. Eu nem. Caralho, a cena está entre nós. Cara, você. Pô, segue depois dessa, perdi até o fio da explicação, velho. Começou mais um podcast Locadora. Hoje todo mundo tá cheio de testosterona, tá brabo, tá metendo a faca na barriga dos outros, porque hoje a gente vai falar dele, sim. O Bom de Guerra. A gente vai falar hoje de God of War. Para os queridíssimos e fãs do jogo que estiverem ouvindo, a gente vai falar do primeiro ao terceiro e vai comentar um pouquinho sobre o novo jogo, que a gente não recebeu, a Sony não mandou pra gente. Que vergonha, Sony. Mas a gente vai comentar um pouquinho do que a gente viu até aqui, do que a gente acha que vai ser. E a gente vai pegar um pouquinho a história dos três primeiros jogos lá de PlayStation 2 e 3. Pra você que é aquele caralho, isso aqui é de spoiler, já fique avisado agora aqui no começo. E hoje estamos aqui com a Bulma. You will never be the ruler of Olympus. Ô louco, Ingress, please. Louco. Estamos aqui com o Desgraça. Jus! É só isso. parabéns. Foi breve a participação. Estamos aqui com ele. Senhor. Opa, quem nunca jogou God of War 2 dublado no PlayStation. É dublado não, no, é legendado no PlayStation 2, não jogou God of War 2. Com aquela qualidade. Bicho, aquilo era. O jogo, acho que é 8 já, cara. Já tem dublado já, hein? Já tem dublado. Já tem. Não, cara, eu só depois peguei. Depois eu passo o endereço da loja lá pra você. Opa, mandei pra. Cara, eu só joguei essa... Eu primeiro joguei a versão normal, né? Normal, por assim dizer, né? Comprado lá no grande Zero Super Game. Zerei e tal, e depois deu já essa peça e CD parou de funcionar, cara. O que aconteceu com todo jogo do PlayStation 2. Aí eu baixei essa versão, cara. Pô, cara, legendado? Não, vamos jogar, entender historinha e tal, e tá. Eu joguei realmente, cara, tinha essa parada que o desgraçado falava. Era a imagem, era uma merda, e tinha sempre o logo, né, do site que meteu a legenda. Sim. E estamos aqui também hoje com ele, Cat. Tonight Dining Hell. Não, pera, não sei. Caraca! João Santana, você, a gente convidou João Santana pro Cat. The Night, The Prey, The Night, The Potro. Porra, Tonight Dining Hell, cara. É do 300, cara. Porra. Essa noite estaremos no inferno. Inferno. E estamos aqui hoje comigo também, o Belo. Eu pensei que a gente ia falar de uma música do Legião Urbana, mas a gente vai falar do jogo God of War. Ninguém entendeu, né? O Senhor da Guerra. Gosta de crianças, tem uma música. Eu pensei que ia falar aquela da música do Bom da Guerra, né? Ele é o bom, é o bom, é o bom. Pô, cara, caralho. Essa música. Cara, hoje eu acho que alguém acordou com o Bozo do lado, cara. Só pode, só pode. Não, hoje eu nem dormi, cara, de tão gozado. Eita! E hoje a gente vai falar aqui das apresentações loucas e ousadas. Vai falar do Senhor da Guerra. Caralho, o Cat. O Cat tá dando cara, esse Cat hoje o Cat vai morrer, cara. Nada mais apropriado que alguém morrer no cast de God of War, né, cara? Pena que é de riso. Vamos começar o cast aí, tu vai chamar ele de Kratos ou de Kratos? De Kratinho, né? Cara, eu falava Kratos, eu não me lembro como falava, cara. O Kratos. Kratos na tradução, né, EBR. Então, vamos chamar o no jogo é sempre o Kratos. Sempre quando falo o nome dele, nego, tem que falar com raiva, né? Com ódio no coração. Eu, pra começar, vamos falar do comecinho do primeiro game, lá de PlayStation 2. Porra, eu falo assim, mas parece que foi ontem, né? Mas lá de PlayStation 2, o primeiro game saiu em 2005. Na época, o estúdio da Sony, que hoje é um pouquinho mais conhecido por Journey, por o Flower, o Fat Princess, também é ele que faz, o Santa Monica Studios, tava trabalhando num outro projeto, só que um carinha desse estúdio, o David Jaffe, eu não sei falar o nome dele direito, não sei se é Jeff ou Jaff, não é Jaffé porque não tem acento, mas o David Jaffe, tinha umas ideias na cabeça, o cara aquele, que inclusive eu não citei aqui, o cara também é o criador lá do, eu não curto muito mais o grande Twist Metal, que marcou pra cacete, né, desde a época do PS1, né, quem que tinha Twist Metal, não é? Sim, sim, Twist Metal, que ele foi de 1, eu acho que é 4 no PS1, se eu não me engano, ele chegou, saiu no PS4, né, cara, mas ele saiu pra tudo que é da Sony. Sim, sim, ele saiu no PS1, PS2, e eu acho que chegou a ter versão portátil PSP, também. Teve, sim, eu joguei, sim, essa versão, sim, do PSP. Cara. Cara, ele realmente, ele é um criador dessa... Não sei se é criador mesmo, mas ele faz parte do Twisted Metal 4. Tanto que ele até fez o último que rolou pro PlayStation 3, né, cara? Ele, inclusive, largou a produção de um God of War pra voltar pro Twisted Metal. É, né? E o grande sucesso da carreira dele, ultimamente, foi aquele Draw to Death, né? Que é aquele jogo que todo desenhado. Que saiu de graça na Plus. Saiu de graça e ninguém jogou, pelo jeito. Era um projetinho paralelo que ele tinha, mas que... Enfim. Não deu certo. É, mas o negócio que você falou da Santa Mônica, pô, eles não fizeram quase nada de jogo relevante, né, cara? Se tu vê antes do God of War. E sim, vai ver. Se não me engano, só tinha só o projeto da. Acho que é Kinecta, né? Que não tem nada a ver com. É, tem aquele War of the Monsters, eu acho que ele tá até naquela lista de PlayStation 2 ou PlayStation 4 lá, daqueles jogos que tu pode jogar, né? Comprar digital. E Downhill Domination, tipo, pô, ele, tipo, foi ainda a colaboração com uma outra companhia. Pô, os caras não tinham nada. Desde do nada eles surgiram com esse God tá fora aí que, meu Deus, né, velho? Sim. Só o remo dele. Ele, cara, ele tinha uma inspiração de fazer essa porra desse jogo, porque ele acabou vendo, ele jogou, né, o Onimusha 3, que é um jogaço, masterpiece, e ele ficou com essa vontade de fazer um hack slash, cara. E o que que ele fez? Ele pegou toda essa inspiração que ele viu ali em Onimusha, inspiração de filmes também. Isso é algo que marca muito God of War, até eu, que não sou muito fã, eu acho essa parte do God of War incrível, e acho um dos jogos de videogame em si, que conseguem mais colocar essa parte de, tipo assim, o jogo que parece filme. Porque desde o primeiro, quando você via o God of War, eu ficava assim, caralho, isso parece um filme. Eu tranquilamente veria como filme. Aquela palavra que faz algumas pessoas rangerem os dentes, né? De cinematográfico, porque... Sim, ele é aquele negócio mesmo. Mas eu acho que o God of War, ele sabe equilibrar essa coisa de dizer como é que é um espetáculo, assim, junto com o jogo, né? Tipo, ah, tu só vai ver uma ceninha ali, foda-se. Sabe? Mostrar bem... Até dentro da jogabilidade, né? Sonar, tu vai fazer o Quick Time Event, uma ceninha aqui que vai ter a parte cinematográfica, assim, que lá no Contra o Colosso, tipo, porra, tu tá andando pra lá e pra cá enquanto o bicho corre, cara. E, pô, e fica bem pra caralho. Sim, assim. Ele consegue jogar pra caramba essas coisas. Pra gente não avançar muito, que ele fez? Ele tirou inspirações de dois filmes pra poder fazer o primeiro God of War, pra fazer, no caso, ali, o enredo e a história que God of War se inseriria. Ele tirou inspiração do filme Fúria de Titãs. Mas antes que você fale, nossa, aquele filme merda, que não sei o que que esse filme faz, que tirou inspirações de God of War, ele tirou do Fúria de Titãs lá de 1981, e tirou também de outro filme que é de 81 que eu não sabia, do Indiana Jones, Os Caçadores da Arca Perdida. Eu acredito que do Indiana Jones ele deve ter tirado a parte da ação frequente e tal, né, o como funciona e tudo mais. Engraçado que quando você eu paro pra pensar, o primeiro eu acho que ele tem alguns momentinhos que realmente, se você parar pra ver, eles lembram um pouquinho o Indiana Jones, né? Mas ele tirou inspiração desses dois filmes, pegou a questão do Onimusha e o que ele tinha aprendido também fazendo Twist Metal. E nesse bololô todo, ele botou mais um pouco dessa carga de mitologia grega, né? Daí surgiu God of War lá com o queridíssimo Clayton, né? O queridíssimo Clayton. Não, Clayton não. Creighton, porra. Tem que respeitar o R, é Creighton, cara. Antes de a gente falar do jogo também, eu queria dar só um briefing, até pra quem não conhece também, do que é a história do primeiro. Que após 10 anos de serviço do Olimpo, o soldado espartano Kratos é encarregado por Atena de encontrar a Caixa de Pandora, para assim derrotar Ares, que tava tocando zaralho na cidade por de Atena. Atena. Encarregado por Atena. Atena, teve que sintonizar. Caralho, o Cat hoje tá mal, cara. O Cat tomou o gás do Joker, né, cara? Tá bem, o gás do Coringa aí tá foda, hein, Cat? Foda. Gás do riso. E o que acontece? A Atena dá essa missão pra ele e os outros deuses, que já estavam meio bolados com Ares, colocam essa missão. A verdade, assim, pra ser mais amplo, na verdade que o Kratos, ele já tava, o Creighton, né? Agora fudeu, vou chamar ele de tudo. Que o Creighton, ele já tava nessa coisa de trabalhar para os deuses por algo que depois na história explica. O começo do 1 é muito foda, né, cara? Eu que não sou muito fã da série, eu cheguei a jogar o 1, se eu não me engano, eu cheguei bem no final dele, acabei não zerando, porque o jogo não era meu e tudo mais, mas aquele começo que ele tá no tipo numa montanha e ele se joga lá de cima e ele fala, ó, acho que tem uma série de coisas que ele fala ali em cima e ele se joga. Não, e aí, no caso, é só a narração em off da Atena. Ele não fala, pelo menos pelo que eu lembro, ele não chega a falar nesse começo. Primeiro, então, isso que eu ia falar. Essa narração que o Ken tá comentando, eu também na época achei que seria Atena, mas quando você chega na história do 2, quem tá narrando a história do Clayton ali é a Gaia. E o bacana, como a gente falou dessa questão de ele ser cinematográfico, ele parecer um filme, é porque ele usa aquele plot safado que muitos filmes usam, né, que no começo foi bem aplicado. Eu acho que no God of War foi bem aplicado também, mas depois virou praticamente todos os filmes que você ia assistir, tinha essa coisa de voltar no tempo, né? O filme começava de uma parte e depois ele contava a história de, tipo, 3 semanas atrás, e aí já mostra aí naquela parte. E, mano, vou falar aqui pra vocês que essa parte do começo, esse podcast vai ser bom pra mim, que eu posso aqui liberar o que eu gosto e o que eu não gosto de God of War. Essa parte do começo que ele luta, se não me engano, acho que é a Hydra, né? Que ele tá ali no barco e ele vai brigando. Puta que pariu, meu irmão. Quando eu vi isso a primeira vez no PlayStation 2, eu não acreditei, cara. Primeira coisa que eu percebi, nossa, que jogo bonito. E realmente, cara, o God of War 1, não sei como tá hoje, até essas collections que tiveram, né? Mas caralho, na época, eu não sei se vocês sentiram isso também, mas caraca, eu falei assim, caraca, que jogo bonito, cara. E porra, parecia que o PlayStation tava dando o melhor de si ali, cara. Tava dando não só isso, ô Belo, você já até se adiantou, já jogou lá na porra da Hydra. Não, cara, antes disso, cara, o jogo já começa se mostrando bonito. Primeiro, você tá numa fase que tá chovendo, né, cara? Então, tá ali, cara, isso é uma parada que muitas pessoas evitam fazer, seja em jogo, animação ou caralho a quatro, porque pra você poder emular a chuva caindo enquanto tá acontecendo aquilo tudo ali, requer um certo cuidado, né? E não, cara, o jogo ali ele tá fazendo. E, cara, cada detalhe naquela parte do barco sendo destruído, dos caras que você vai lutando, principalmente, eu acho que foi o que mais me impactou quando eu comecei a jogar o God of War, as finalizações, né, que o Kratos tinha, cara, que tipo, ele tá lá batendo, papai do nada, você aperta a bola. Aí já começa aquela brincadeira do Quick Time Event, né, cara? Aí você vê que ele sempre tem uma finalização especial, que é ele abrindo o cara, arrancando o braço, cara, batendo no cara um com o outro, cara. Isso, assim, eu acho que foi o que mais me impactou. Aí depois, realmente, quando você chega lá no final pra enfrentar a Hydra, aí que é mais foda do mundo, porque ele não utiliza só daquele esquema do bater até o bicho cair, né, cara? Ele tem aquela questão de, você tem que usar estratégia, você tem que atrair a Hydra pra um canto, subir e descer um negócio pra prender a cabeça dela. Isso que eu achei bacana. Realmente, você vê que o primeiro jogo, ele tem esse planejamento em cada ponto do que você vai fazer, né, cara? Eu acho até meio que não só o primeiro, a franquia toda em si tem. Tanto que eu acho até um pouco injusto quando alguém vira e fala, o God of War, esse jogo ruim, é só bater, fazer o puzzle, aí você anda, aí você bate, aí você faz o puzzle. Cara, não é só isso no jogo, cara. Você vê que tem tudo bem abordado. Se for pra dessa descrição porca, eu acho que consigo descrever 500 mil jogos, né, cara? Devil May Cry, assim, tu vai lá, bate, segue, Exato, e não é isso, cara. O God of War, ele realmente lida bem com toda essa questão, tanto da mecânica de luta, e pô, ela é bem simples. E, cara, esse era, eu acho, um ponto bem forte, assim, pelo menos que eu lembro do impacto do primeiro. Felizmente, a primeira vez que eu joguei ele, eu só pude jogar a primeira fase, né, cara? Foi na casa de um primo meu, nem tinha o PlayStation 2 ainda. Mas tanto foi a parada que eu pensei, cara, quando eu comprar o PlayStation 2, um dos primeiros jogos que eu vou comprar é o God of War, né, cara? Tanto que foi o que eu fiz, comprei o jogo, aí eu pude ir lá escolher aquela promoção maneira de camelô, compro o videogame, escolhe ainda 3 jogos pra levar junto, né, cara? Aí eu escolhi lá, levei ele, só que infelizmente depois eu fui descobrir que toda a versão falsificada do... Até comentei com o Boom antes de começar a gravar. Toda a versão falsificada do God of War 1, pelo menos a daqui da região, que você comprava, ele travava especificamente em um ponto, né, cara? Que era quando eu acho que você chegava lá no Titã, que eu não vou lembrar qual o nome, que tá tipo carregando a montanha. Não, mas o Cronos, ele não aparece no trailer lá segurando alguma coisa? Eu tô confundindo com o Ar. Não, é que ele aparece, tipo, a função dele no 1 era levar esse tempo que guardava a caixa de Pandora e ninguém era pra acessar aquela bosta, até que o Kratos foi lá e fudeu. Daí Zeus, como o cuzão que ele é, tacou ele lá em Tartarus e tá lá carregando uma montanha agora. Ah, até aparece um 2, quando tem o flashback da Mostra a Vida de Zeus, né, que ele é aquele cara da testa gigante lá, que ele é bem mongolzão, saca, cara? Cara, não, aí, então, tem esse ponto aí, quando você entra nessa parte, tem um lugar que você tem que passar uma ponte, né? Uma ponte foi pro outro. Aí, porra, toda vez que... Todo CD, cara, não importa se ele era aquele de fundo roxo, fundo normal, aquele que parecia o original. Cara, quando você chegava nessa ponte pra atravessar, o jogo travava, ficava carregando infinitamente, acabou seu save de God of War 1. Tanto até que eu desisti depois. Eu nunca mais fui atrás do God of War 1. Não zerei ele. Eu sei o que acontece porque o 2, ele spoiler, né? O que acontece no 1, né, cara? Porque se repete. Mas, cara, eu realmente não voltei por causa disso. Essa parte também eu lembro de uma história parecida com o que você falou, que alguém comentando. Eu dei sorte, porque eu peguei o jogo muito tempo depois do que ele já tinha saído, inclusive eu acho que já tinha o 2, então eu consegui jogar de boa, realmente no final eu parei porque deu. O primeiro, ele já tem muitas coisas, eu acho que o primeiro é bom porque eu acho ele consistente em termos de história, eu acho a história bacana e toda hora, conforme você vai jogando, ele usa aquela ferramenta de tipo assim, ó, você tá fazendo e chega uma hora e você para, o cara tem um flashback, que é quando conta a história lá que Ares armou uma tramóia pra ele, né? Ele queria ganhar do exército lá do Bárbaro Vacilão, e aí quando ele tava perdendo ele troca, né, ele, pra conseguir ganhar e o caralho, sim, e aí Ares vem e dá força pra ele destruir o cara, se não me engano já dá ele pede pra ser servo de Ares. Ares, se você quiser ganhar essa batalha, você é seu servo pra sempre. Ares, né, nem queria, né, e como o cara, o Ares, deus da guerra na época, né, Clayton sempre como um bom cara a favor da guerra, foi uma coisa, foi tipo o lanche do McDonald's quando vem um a mais, né, foi tipo promoção. E aí o cara veio, fez isso, só que Ares já tava armando pro cara depois que ele conseguiu a vitória e tudo mais. E engraçado, cara, nesse jogo não lembro, vocês aí que gostam mais, eu lembro que na parte que mostra que ele matou a família dele, é meio que como tem uma mulherzinha na frente, não sei se é a Athena, que tá falando, vai lá, não faça isso, não sei o que, não sei o que lá. E Clayton, como sempre, né, sai da minha frente, não sei o que, foda-se, não quero saber. Cara, não é uma coroa, não, cara, que até que ele dá eu cismei nesse jogo como a Athena tem Athena pra caraca, tipo, é muito principal no jogo, eu cismo que todas as mulheres que aparecem assim são alguma encarnação de Athena, essas coisas. Sim. Cara, se eu não me engano, acho que é uma coroa, eu não lembro agora, mas tem mesmo. Aí ela passa e ele vai e começa a passar o cerol em todo mundo. Essa cena é muito boa, cara, que é bizarra, porque você só vê as mãos dele, Aí tipo, vai aparecendo um monte de pessoa na frente dele. Ah, tipo, você vai o sangue voando. Aí no final, quando ele para pra ver, que ele vê que ele matou a mulher e a filha dele. É, né, que o Ares tem esse negócio aqui dentro do mundo do God of War. É, mesmo na mitologia grega, que tinha que Atena é deusa da sabedoria, eu acho que da guerra, né? É meio que Ares e ela tinha meio que. Não, não. Deus da guerra é o Ares. Atena é outra coisa. É, no God of War ela é deusa da guerra. Não, também? Ela tem um negócio que ela também tem, tipo, um negócio sobre a guerra, sabe? Não que ela exatamente seja uma deusa da guerra, mas tem um negócio que ela. Ah, tá. Tem, tanto que a cidade, em nome de homenagem dela, né? Que é a Atenas. Sim, é, Atenas. Na primeira, você até me lembrou, cara. A primeira cidade é em Atenas que eles estão. Tá, o Ares tá tocando foda-se lá. É, que é isso, que é meio que tem uma disputa entre os dois deuses, né? Daí o Ares manda ele lá pra matar esse pessoal que cultua a Atena, né? Aí, entre o pessoal que tava lá, era a filha e a mãe, né? Os dois estavam na igreja orando lá, e quando vem entra o psicopata, mata todo mundo, cara. É louco. E ele tava tão cego, né, com essa parada toda, que ele não viu, né, que quem era, né? Que era a mãe e a filha dele. E aí ele corta, tipo, uma coisa que me impressionou bastante. A esposa e a filha. E uma coisa que me impressionou bastante na época foi a questão da violência que tem nesse jogo, né? Porque só essa cena, caralho, filho, parece que já é uma parada forte por ser, tipo, o cara matando a família dele e ele corta a goela, né, cara? Ele vai lá e mete a faca na goela e depois quando ele vê, você vê uma das poucas cenas que você vê Clayton, tipo, se arrependendo, né? Pensando na vida do próximo. Porque o que o primeiro jogo deixa... Não, pera lá. Pensando na vida do próximo, não. Ele só vê que, caralho, eu quebrei o que era meu, né, cara? Não, porque, passei porra, a vida no pescoço. Cara, porque... Se a faca é K47, né? Cara, porque querendo ou não, cara, durante, principalmente o primeiro jogo, cara, você vê que ele não é um herói, cara. Ele é muito filha da puta. Ele é muito anti-herói. Essa cena do comecinho ali que a gente tava comentando, eu acho que tem uma cena que descreve ele que depois até o jogo leva na brincadeira, né? Que é a cena do cara com a chave no pescoço. Sim. Que ele pega o maluco e tal, e tem uma parte que o cara tá quase caindo, ele segura a chave pelo pescoço do cara. Aí o cara, pô, você veio pra me salvar, não sei o quê. Aí ele, quem disse que eu vim salvar você? E ele puxa a chave e deixa o cara cair. E isso aí é o Kratos, cara. Isso aí é o Kratos. Ele é sádico. Não só isso, cara. Durante o próprio jogo, você vai passando... Tem uma parte que você anda por uma cidade, né? No primeiro mesmo. E, cara, você tem uma hora que tem a galera correndo na praça. E, bicho, foda-se. Se você acertar os caras, tu ainda ganha vida, cara. Tu enche, sim, tu recupera a sua vida. Então, tipo, é um foda-se completo, cara. Ele mata o que tiver na frente. Então, você vê que é um cara que ele não tem limite. Tipo, ele vai matar o que tiver no caminho dele pra cumprir o objetivo dele. Ele é um grande filho da puta, cara. Ele não é um anti-herói. Ele só quer realizar o objetivo dele. Ele vai fazer. Que dentro de God of War tem isso, né? Que o nego fala, ah, na verdade quem é o vilão é o Kratos, mas na verdade quem é o vilão é todo mundo, cara. Todo mundo tem mais intenção nesse jogo, cara. Que é incrível. Nesse jogo não tem preto no branco, né, cara? Na verdade é tipo cinza quase escuro, né, cara? Porque todo mundo é um cuzão. Porque não, pega, todo por exemplo, mundo vivo. Todo mundo vivo. A menina Pandora é só ela também. É esperança, como diz. Daí é o seguinte, é que tem esse negócio, né? O Ares manda lá, quer dizer, ele não manda o cara pra guerra, né? Provavelmente ele meio que tá metido o dedo, né? De fazer o Kratos entrar na guerra. Deve ter alguma coisa que explica isso, né? Algum spin-off, mas primeiro o Ares pega o Kratos, né? Depois ele manda ele fazer isso, que sabia que ia matar a família. Uhum. Daí ele queria meio que fazer o Kratos o soldado perfeito, né? O cara sem família, sem nada e só serve pra destruição. Só que Kratos substituiu o amor da família pelo ódio mortal e tudo. Daí ele ia matar todo mundo. Ele, pô, eu vou matar o Ares que ele me fudeu, né, cara? Uhum. Depois tá, inventa o negócio do Ascension aí, que o Kenno desgosta do jogo, que ele meio que quebrou um pacto, e quebrando o pacto tem as outras deusas ali e entra lá o God of War Ascension, que ninguém se importa mais com ele, né, mas... Sim. Depois que o Kratos consegue o lugar do Ares, cara, tipo, como os deuses em si não estavam aturando o Ares, né, que o Ares tava fazendo muita merda, né, tipo, ele era o deus da guerra, mas ele tava muito cuzão. O deus, se eu não me engano, posso estar... Como já falei, posso estar enganado. Eu acho que o Zeus, ele tava bolado, porque aparentemente dava a entender que o Ares, ele tava querendo dominar o Olimpo, né, cara? Ele tava fazendo essa campanha toda durante o jogo. Inclusive, durante o jogo, quando você tá fazendo o início, você vê lá o Ares Kaiju lá atacando a cidade e tal, né? Melhor estilo Pacific Rim, né? Ele tá, cara, você vê que ele tá querendo avançar os domínios deles exatamente pra isso, pra ele ser o dono da porra toda, né? E isso começou começou a preocupar os deuses. Eu acho que o próprio God of War, acho que ele chega a lidar dessa parada, né? Que quanto mais você crê no deus, ele é mais forte. Eu não sei se eu ouvi. Pô, quanto mais você tá retirando a galera que acredita nos outros deuses e aumentando a hegemonia de um só, né, mano? Ele vai ficando mais forte, né, cara? Então, o Kratos é exatamente isso. Durante os três jogos, né, o Kratos, ele é só uma ferramenta de alguém, cara. É sempre assim. No primeiro, ele é a ferramenta do Olimpo todo. No segundo, ele é a ferramenta da Gaia, se não me engano, né? É, dos titãs, hein? No terceiro, ele já é, teoricamente, uma ferramenta da Atena, né? Mas aí, a gente já vai explanando isso mais pra frente. Sim. O primeiro, uma questão bacana que tem no primeiro, que a gente não comentou, mas que rola, é porque diferente dos outros, que nos outros praticamente ele tá em guerra contra todo mundo, no primeiro ele tem a ajuda dos deuses, né? Tanto é que ele pega alguns itens lá específicos de cada deus. Zeus, que é o inimigão dele, porra, ajuda ele pra caralho. O raio de Zeus no primeiro é bom pra cacete, adianta muito. Eu acho meio idiota, cara. Eu acho que só pior que o dele é só o que o Poseidon dá, que eu acho que ele dá uma parada pra levantar a água. Nem lembro agora que merda que era. Ou é o arco e flecha, não vou lembrar. Eu não lembro se o negócio do Poseidon é o que permite ele nadar, alguma coisinha. Não sei se isso é no primeiro ou no segundo. É no primeiro, cara. Eu acho que no segundo ele já tem a habilidade de nadar de boa, já. Eu acho que não precisa de nada. Eu acho que tinha umas putariazinhas, tipo, ah, sei lá, você tem que quebrar essa parte aí com um dive que tu dá e quebra. Tem um dashzinho na água. Dash na água. Então, esse é um negócio que vale destacar de God of War, né? Que por mais que o God of War na época, tipo, categorizava ele como hack and slash, né? Que era, tipo, o gênero do Bambambam da época. Que, porra, tinha Devil May Cry, tinha Ninja Gaiden. Só que a maioria desses jogos, eles eram, tipo, pura ação, né? Daí, quer dizer, o Devil May Cry tem seus famosos puzzles irritantes e nojentos lá. E daí, God of War introduz, tipo, partes de plataforma e puzzles também que são nojentos também, mas nem tanto, sabe? Ah, isso, cara, não. Pera aí, os puzzles God of War, eu vou dizer que eu acho eles bem imbecilóides, cara. Não, tem uns imbecis, mas, cara, às vezes eu reclamo mais em coisa de quebra de ritmo, sabe? Ah, sim. E eu acho que uma coisa que até, tipo, é legal, mas às vezes é irritante também, que é esse negócio de plataforma do jogo, se agarrar na parada, começar a subir lá e ficar um ano numa corda que ele demora 20 anos pra ir numa corda. Se equilibrando, né, cara, na corda, né? Sim. Opa, tá indo muito pra esquerda, e tu puxa o direcional pra direita e vai... Nossa, cara, isso me lembra aquela vez que tu voa com o Pegasus no 2. Sim. Meu Deus do céu, eu acho que... Eu nunca morri tanto na vida quanto aquilo, cara. Eu sempre, tipo, eu ia na casa do meu primo jogar o PlayStation 2, eu pegava o God of War 2 e sempre jogava desde o início, né, cara? Uhum. E sempre que chegar nessa parte, eu morri umas 50 vezes e aparecia a mensagem: ah, tu quer diminuir a dificuldade? Daí, não, cara, não faz diferença. Não faz, cara. Você tem que mexer o analógico pra ir pra cá, feito um filho da puta, cara. Tem que destruir teu controle, cara. É muito. É, e outra coisa que vale ressaltar do God of War, que é o Quick Time Event, né? Que virou marca da série. É uma audição da geração anterior e até do PlayStation 2, de videogames, né, cara, que eu começou a implementar isso e não sabia o que fazer, né, cara, que por mais que God of War não foi o primeiro, ele foi um que popularizou essa paradinha aqui. Sim. Ah, você não simplesmente assiste essa parada, você tem que apertar uns botões junto aqui. Você, né, tava falando aí, Andrei, só pra te acrescentar, você tava falando duas coisas importantes. Você falou dessa questão do God of War com o Devil May Cry. Como a gente já falou, que a gente acha que o Devil May Cry também é muito bom, acha até em alguns pontos melhor do que God of War. Eu acho que o que ele conseguiu fazer bem pra caraca, que tipo assim, Devil May Cry, Bayonetta, eles são jogos muito de nicho, tá ligado? Que você só vê, tipo, quem realmente tá disposto a entrar naquele mundo maluco, o do Bayonetta, inclusive, tipo, o mundo, tipo, japonesão e o cacete. E o God of War não, por ele trazer essa parada da mitologia grega, que, querendo ou não, mesmo a gente não sendo grego, praticamente todo mundo conhece ali o básico, Zeus, Hércules, até por causa de questão de filmes e séries e tudo mais. É, eu acho que é mais gostoso pra quem quer. Eu acho que isso é mais pela como eles implementam, tanto que eu falei da cinematografia, assim, do jogo, sim, né? Sim. Tipo, dá pra perceber que a história, tipo, quem acompanha a série, assim, gosta que da história e, tipo, de como ela é apresentada. Acho que meio que o God of War é o Mortal Kombat dos hack and slash, né? Caralho! Aquele negócio, caralho! Que... Ah, introduziu o... Ele atraiu por, tipo, ter coisa de muita violência, cara. Que eu acho que uma das marcas da série é essa violência extrema que atraiu muita gente, né? Depois também essa história aqui. Pô, daí o nego vai ver. Mortal Kombat. Apesar de Mortal Kombat, tipo, história ser uma bosta, assim, né, cara? Ou uma gente aqui e ali também se importa com isso. Tanto que Mortal Kombat 9 e 10, o nego, tipo, nossa, amor, a história é muito legal, sei lá o quê. Não, mas é respeito, tem gente que gosta aqui, mas eu acho que talvez, porque é foda, eu acho que ele tem mais essa parte forte de trazer, tipo, algo muito comum pra muita gente, que, infelizmente, por mais que os outros sejam bons, eles não têm... Vale ressaltar também que, comparado a Devil May Cry e Onimusha, ele é fácil, né, que ele é um jogo bem tipo, de top, assim, vai vendo os desafios ali, e tipo, é um negócio, né, o cara vai ver, pô, tem violência, tem parece cinema, né, bicho? Daí é fácil de jogar também, né? Que nem o Devil May Cry, que tu chega no cérebro e tu já leva uma patada na cara, assim. Cara, eu acho que antes do cérebro até... cara, eu acho que esses pontos que vocês estão apontando, realmente, a linguagem do God of War, ela é mais simples. Uhum. Né? Tipo, querendo ou não, esse jogo, eu até acho até meio injusto você fazer uma comparação, por exemplo, entre um God of War e um Devil May Cry, por exemplo, que apesar deles serem, teoricamente, do mesmo gênero, eu acho que as propostas de cada um é diferente, né? O modo, a estilização de cada um é muito próprio seu pra você tentar bater de frente, assim. Então, acho que acaba mesmo ficando por conta de gosto. Querendo ou não, o God of War, ele acaba sendo mais simplificado, né? Aquela obra mais simplificada dentro daquele gênero. E o Devil May Cry, ele acaba sendo mais refinado, né? Tanto que ele acaba ficando, como o Belo colocou, ele é mais específico, né, cara? É mais, um nicho mais que gosta mais de cultura japonesa, acompanha anime e tal, acaba indo veredando pro Devil May Cry. Agora, a questão de história, eu não sei porque o Devil May Cry, ele acaba tendo também um pouco dessas referências, assim, a Divina Comédia e tal, chega até alguma referência. Mas é um negócio que o destaque de Devil May Cry é mais o combate do que a história e a apresentação, assim, como é que é um jogo que, tipo, vai te contar o grande jornada de Dante, assim, né? Não é jornada, né, cara? Mas pega desde o Devil May Cry 1, por exemplo, que, não é tipo a história de Dante, assim, é tipo, é um jogo de ação legal, que, tipo, sei lá, tem um clima meio gótico, creepy, daí tem tipo uns caras meio anime, né, que, sei lá, joga moto, surfa no míssil, essas coisas. E agora, não, aqui é uma história séria, onde você pega esse guerreiro sanguinolento aí, que matou a família dele, e tem altas putaria, peitinho, é muito adulto isso aí, cara. Daí, negou outro aí. É boa pergunta aqui, rapidinho, antes de continuar. Cara, como foi a reação de cada um aqui quando encontrou o minigame da putaria, cara? Eu achei, porra, qualquer coisa, cara. Tipo, caralho, por que isso tá aqui, né? Mas me diverti pra caralho, joguei umas 3 vezes. É aquele negócio que, tipo, pega o God of War, assim, é um bagulho que tu é jovem, né? Daí tu vê, caralho, tem sangue, tu mata o cara, sei lá, tu bate a porta na cabeça do maluco até ele morrer, velho. Que massa. Daí, eventualmente, tu descobre que tem uns peitinhos putaria, tu fica, caralho, velho, essa é a melhor coisa do mundo, velho. Não, isso aqui é... Cara, é que bom, essa coisa... O bug era útil, né? Isso daí do minigame, eu, tipo, o God of War 1 eu só acompanhei, tipo, meus amigos jogando, assim, tipo, algumas partes, não foi tudo. O 2 que eu joguei, eu descobri do nada, assim, de, caralho, tem essa porra aí, no God of War 2, inclusive, que mostra, ele vai lá pegar duas minas, daí, tipo, a câmera vira e vai pra uma estátua do anjo mijando, sabe? Assim, aí acaba balançando, assim. Isso. Nossa, cara. Esse do God of War 2 eu só fui achar na minha segunda jogada, cara. Na primeira jogada. Isso que tipo, porque eu acho que tem que quebrar, né? Tu tem que quebrar o... Quebra o vaso. É uma vidraça, se não me engano. É um negócio de madeira lá. Quando você quebra isso. No Colosso, é lá no Colosso de Rhodes, saca? Tipo, sim. No meio do ataque do Colosso de Rhodes, o cara pega um tempo pra dar umas birimbadinhas, saca? Na fonte termal. Tu vai cair na fonte termal, isso. Tu vai ver que tem tipo, acho que é biombo, que é o nome de madeira. Tu quebra essa porra, vai ter duas minas atrás desse negócio, aí tu pode fazer o joguinho, cara. Como quando eu fui jogar o God of War 2 na época, eu comprei na época mesmo. Eu tava na ânsia, meu irmão, eu só queria sangue e tripa, cara. Então eu só fui matar. Tipo, cair, porra, não tem nada. Eu já saí do lugar procurando morte, cara. God of War 2 eu joguei. O God of War 2 eu joguei na pilha, cara. Eu queria matar. O 3 também, mas o 2 eu joguei assim, cara. Eu queria matar porque queria matar. Não, pera aí. O 1, ele tem esse minigame? Tem, cara. É logo no barco. No barco? No caso, ele no 1, ele é mais explícito pra você. Tipo, logo depois da primeira fase, você tá num barco aí, tipo, tem aqui seu barquinho, passa várias coisas. Aí tem as minas na cama, tem os baús pra tu abrir e tal. Aí depois que tu sai, o jogo segue normal. Já no 2, não. No 2, realmente, você tem que fazer fazer durante a passando, eu tenho que achar esse ponto secreto pra fazer. No 3, se eu não me engano, ele tem a ver com a história, né? Que é o quase obrigatório, né? Quase não, é obrigatório. É obrigatório? Eu acho que é obrigatório. É que eu fui jogar hoje, inclusive, daí tu chega perto dela, daí tipo, ela diz, que faz um tempo que eu tô sem alguém aqui, né, pra me divertir e tal, e vamos fazer uns negócios, pãs, daí tem o sim ou não. Óbvio que foi o sim, né? Daí... né? Porque eu nunca recusei, então não sei. É, por isso, meu Deus, não sei se é obrigatório. Né? Caraca, que depois que tu faz o que deve fazer, ela abre um portalzinho, e o portalzinho abre bem, tipo, onde é que tá o Hefesto, que era o antigo marido dela, e torna de coelho. Antigo não, é o marido dela, é o marido dela. Ah, bom, né? Eles não se separaram, só tão longe demais. Cara, é isso que eu ia comentar. Não, e ele vai lá ver o cornão. Daí só o Efesto olha com aquele olho torto, cara, né? Cara. O Efesto olha com aquele olho torto. E caralho, esse filho da puta pegou minha mulher. E eu não posso fazer nada que eu tô preso aqui no inferno, numa sala que eu não posso me mexer direito, né, cara? Coitado do Efesto, cara. Ele é um cara que sofreu, velho. Vamos continuar aqui no primeiro. Vocês estavam falando dos jogos aí. Vou falar pra vocês os jogos que saíram em 2005, mesmo ano que God of War, que é o joguinho do nosso querido Cleito. Eu separei alguns que cada um aqui gosta e separei também os de destaque. Ó, além do God of War, claro, teve o Shadow of the Colossus, saiu no mesmo ano. Caralho, pô! Resident Evil 4 saiu no mesmo ano. Buma, saiu o Rogue Galaxy, cara, aquele RPG que você mostrou, saiu também nesse ano. Cat, saiu Pokémon Mystery Dungeon nesse mesmo ano. Saiu quem? Star Wars Battlefront 2, nesse mesmo ano aí. Jogão, cara. Pra mim, cara, saiu um que eu gosto pra caralho da dona Capcom também, que ela cagou, esqueceu esse jogo em algum canto e nem sabe mais nada. O Dark Watch, aquele jogo de tiro e FPS em primeira pessoa. E saiu também o Devil May Cry 3, mesmo ano. Isso tudo no mesmo ano. E tiveram outros jogos também de destaque. Miniscap. Ah, sim. E de outro ano. Então, tipo assim, foi um ano com muitos jogos bons. God of War foi estreante nesse ano e mesmo assim ele vendeu pra caralho, ele chegou a ganhar o destaque da Sony de virar tipo um mascote, né, cara? Incrível como um cara de genocida virou um mascote no videogame. Olha só, Dragon Ball Z Sagas saiu no mesmo dia que God of War. Pô, jogão, hein? Tava tão bom, né, cara? Jogasse. E tipo assim, ele com todos esses jogos, aí não pode dizer que ele enfrentou, mas ele com todos esses jogos nesse ano, ele conseguiu aí no destaque. E tipo, ele vendeu bem, ele ganhou notas altas. Hoje, se você vai dar uma olhada lá no Metacritic, que o Cat curte, a média dele no Metacritic mesmo tá 94 e a dos usuários tá 89, 8.9, né? Só que se você olha o review das revistas e até mesmo da galera, tá gente dando nota perfeita pra ele, dando 100. E tipo, eu não desmereço quem deu, apesar de, como falei, não curti muito, porque eu acho que, cara, esse primeiro jogo, acho que em termos de God of War, assim, de coisa, ele é o mais redondinho de todos, pelo menos em termos de história. Eu acho que ali ele tem um começo, meio e fim. Ele usa bem essa coisa de você voltar um pouco na história, pra você saber o que aconteceu com o Kratos, pra você saber a motivação, apesar de ser só uma vingança fodida, mas pra você saber a motivação, por que que ele quer, tipo, o que ele quer hoje. E eu acho ele fechadinho até no final. Ele chega lá e, tipo, ele acha a caixa de Pandora, a gente não comentou aqui, mas se eu não me engano, a Atena que comenta com ele que a caixa de Pandora é um item que ele vai ganhar o poder. A caixa de Pandora é um item que possui o poder pra matar um deus, e até como os deuses estavam do lado dele. Eles até tem um negócio que depois reticonizaram, que recantou dessa coisa da caixa de Pandora, de como foi criada, tal coisa, desde não sei exatamente se conflita com os fatos que aconteceram no 1, que foi o único que eu não joguei, mas que ele tem que tirar esse poder de lá pra conseguir matar o Ares e já... tipo, resolver a dor de cabeça que tá nos deuses do Olimpo, né? Sim, o que que acontece? Ele vem, ele chega a ser... Aí, uma coisa também que vai acontecer do God of War do 1, 2 e 3, que é, ele chega a ser morto uma vez, ele vai ao inferno, ele volta, aí... Só dando destaque essa cena dele sendo, tipo... Não, essa parte também, tá lá batalhando, tipo, ele vê, eu tô vendo tu aí, tipo, um caralhão de distância, pega uma pilastra, taca a pilastra voando assim, e pega certinho nele, cara, daí, tipo... Nem pra desviar, né? Pô, filho da puta. Desvia, caralho! Eu acho que a cena, inclusive, ele tá carregando, ele tá puxando a caixa, assim, do nada, aí pura ele lá, ele vai lá pro caminho do inferno. Ah, mas eu cheguei a ver essa cena, cara. Pensa rápido aí a parada aí. É quando ele vê. E aí ele morre, e aí volta, e aí pra gente encurtar a história, no final ele tem esse embate lá com Ares, e ele usa a caixa, né, ele abre a caixa lá e usa pra poder enfrentar Ares, os dois, que é essa parte falando meio Evangelion aí, que eles ficam gigantes, né. Pô, eu quero uma passagem dessa, hein, cara. E essa luta final é muito, muito bacana, assim, porque, tipo, tem eles lutando e tudo mais, aí tem uma hora que o Kratos, ele tá lutando e ele cai numa ponte que, sem querer querendo, é da forma de uma espada, né, que é até a espada que ele mata. E aí ele pega essa espada brigando e ele consegue matar o Ares e tudo mais. Depois ele volta lá pra aquele começo que eu falei, que é o Kratos jogando da montanha, porque tudo que Kratos queria era o seguinte, era ele perder esses pesadelos que ele tava tendo, que inclusive ele tem nessa primeira cena lá do bar, que ele tá tendo com a questão da mulher e a filha dele morrendo e tudo mais. Só que isso os deuses falam que eles não podem tirar. Olha só, os deuses... Não era só a minha pegadinha do malandro, né, cara? Que eu lembro, pelo menos, eu acho que a própria coloração do Kratos tem a ver com a... Sim, com essa questão, cinzas, tipo, é que as cinzas da esposa e filha vão pra ele, né? O trato era exatamente os deuses tirarem isso dele, né, cara? Tirarem essa porra dele e desculpa aí, brother, a gente não... A gente só vai perdoar você, né? Perdão pelo vacilo. A gente pode fazer assim, não, mas tá aí, ó, tem lugar sobrando no Olimpo? Pega você, ó, senta aí na cadeira do cara aí, ó, pode ficar. É que é o negócio, né? Ficou desfalcado o lugar lá, que Porra, ali não tem mais eu da guerra agora, vamos botar esse careca desgraçado aí. Então, não, é que aquela velha que aparece lá na aldeia que põe as cinzas no corpo dele. Ela praticamente amaldiçoa o Clayton quando ele faz aquilo dali. Ela fala, ó, você vai lá, vai se fuder. Não, eu me garanto, não sei o quê. E aí quando ele vai, praticamente fica essa maldição no corpo e tudo mais, e ele fica marcado pra sempre. Tanto é que um nome famoso do coisa que depois vira até o nome do jogo de PSP, o Ghost of Esparta, né? Fantasma de Esparta, é por causa disso. Mas essa coloração branca que fica nele, né, das cinzas. Um bagulho bem bizarro se você parar pra pensar, na real. Sim, mas é bem, bem mitologia grega mesmo, né? Faz sentido. É, cara. Se eu não me engano, o Kratos em si é um personagem mitológico grego, só que não é essa história dele. Eu acho que, se eu não me engano, ele é filho de algum subdeus do Olimpo e ele guardava alguma coisa junto com o irmão dele. Ele realmente também tem um irmão. Mas aí eu teria que procurar exatamente pra saber, mas não tem nada a ver do God of War, não. Mas sim, existe um Kratos na mitologia grega, assim. Ele é um Kratos, sabe, se não me engano, daí, tipo, ele é o filho de Palas e de Styx, ele é a personificação do poder, da força e poder, tanto que, se tu traduzir do grego, Kratos significa poder e força. Olha aí. Tá, agora só voltando até o final, que o Belo falou que ele derrota lá o Ares na Kaiju Battle, aí o Desgraça falou que dizem que não podem tirar as cinzas dele, aí você falou que ele se mata no final do jogo. Não, é esse negócio dele de pular pra cá aí, né, assim, é porque ele queria se matar. Daí, quando ele tá na água, assim, ele vê, pô, eu não tô morto, como assim, bicho? Daí, ele começa a se erguer, daí a Atena, ó, a gente não quer que tu morra, tu tem um novo destino, que tu vai ser o deus. Que esse final é bem foda, que tem que subir as escadarias do Olimpo, e daí tu observa que tem até a estátua do Ares e de um outro bicho lá, depois tu senta no trono lá, daí a Velena, então, Kratos se tornou o deus da guerra e guiou a humanidade por todos os anos. Daí, tipo, mostra até coisa do futuro, sabe? Tipo, a Segunda Guerra Mundial, assim, que ele era o deus da guerra que tava guiando a humanidade. Todos os anos, até alguém decidir fazer uma continuação. Mas te dizer, cara, que eu acho que essa coisa de ter a continuação é mais do que justa, cara, que, tipo, dentro da história, pô, ficou muito legal. Cara, o cara ficou de saco cheio dessas coisas de deuses, e é um negócio, ele se tornou o merdeiro maior que o Ares, cara. E, tipo, ele é um cara busta, cara. Não tinha como ele fazer o bagulho certo, né? Tipo, agora sou deus, vou fazer o bagulho certo? Não, cara. Ele não vou fazer o bagulho certo. Isso aí é só lembrando aí pra galera que tá ouvindo, a gente já entrou agora no God of War 2, que é Kratos em seu belo trono de Ares, né? Inclusive, que é como começa o jogo, né, cara? E essa é a introdução que eu acho muito boa do jogo, porque o primeiro é mostrar ele se jogando, né? No segundo, tipo, é a cara dele quando tu seleciona start, a câmera já... Mas o primeiro também não era a cara dele, tipo... Cara, eu não lembro, eu vou te falar que eu não vou lembrar do... É a cara dele também. Ah, então isso é da franquia em si, no terceiro também faz isso. Mas, cara, quando afasta, você vê que ele tá vestindo a armadura do Ares, cara tacando sentadão e meu irmão tacando foda-se pra desgastar. Ele tá tacando foda-se exatamente porque ele tá puto, porque não cumpriram a promessa dele. Ah, é, né? Vocês querem um Deus na guerra, filha da puta? Vocês vão ter um Deus na guerra. Ele praticamente continuou o que o Ares tinha começado, né, cara? Só que é diferente do Ares, ele ia pessoalmente destruir as paradas todas, né? Tanto que a primeira fase é uma incursão dele, eu acho que em um templo do Zeus, se eu não me engano. Sim, que acontece? Rhodes, né? Tanto que é o Colosso de Rhodes, né, que tem o lugar. O que acontece? Só pra dar um briefing aqui rapidinho do segundo, e o segundo ele foi feito, se não me engano, 2 anos depois do primeiro, né? Ele foi feito em 2007. E lá o Kratos agora, né? O deus da guerra, tirou Ares e essa coisa toda que vocês falaram. Ele fica pistola porque vê os outros deuses que estão deixando ele pra escanteio, e ele começa a destruir a cidade, e junto com os espartanos, que essa parte também é importante falar, que ele vai lá e vai liderando o exército espartano. Os espartanos, como no 300, lá com sede de ver os outros morrerem, né? De guerra, acima de tudo. E, se eu não me engano, nesse começo, a Atena tenta falar com ele, pra ele tentar parar de fazer essa porra e tal. E ele caga, né? Ele bota a mão na frente dela. Não, não sei o que aí. Foda-se, você não vai falar comigo. Quem manda sou eu e o caralho. O melhor é tipo Capitão Nascimento, né? Não fala comigo, não sei o que. E aí vai passando e Zeus vai intervir na parada dele. Esse começo do segundo, apesar de eu achar a história do primeiro mais redondinha, eu acho que o segundo também tem uma história bacana. Que esse começo que ele, lá na parte de pular pra Rhodes e começar a lutar acima de todo mundo, o que que faz? O Zeus meio que ele se transverte ali de um passarinho, né, gigante, né, de uma águia, sei lá, e todo mundo dá a entender, não sei vocês, pensou que era a Atena que tá ali no ombro do que bota o Colosso lá pra brigar com ele, e que tá ali tentando fazer tudo pra impedir, porque o comecinho a história dá você entender, tu fica assim, caralho, não sei o que, a Atena virou o jogo contra o cara e tal, e ela que sempre apareceu ser tão solista, e ele vai brigando e Zeus, malandramente, Zeus, o filho da puta que ele é, ele manda pra o Kratos, ele joga lá aquela espada, que acho que é Lâmina do Olimpo o nome, né? Que joga lá no chão e ele fala, ó, usa essa espada aí que vai te ajudar a destruir o Colosso de Rhodes. E aí ele vai, ele fica meio, porra, pega ou não pega, ele pega na espada lá de Zeus, ai, pega na espada e cai pra cima do Colosso de Rhodes. Só que o que a espada tá fazendo? Tá drenando o poder dele que ele tem de Deus, né? E conforme ele vai batendo, você vai sentindo que ele vai ficando mais fraco no jogo. Não, cara, você vai sentindo, porque você começa o jogo overpower, como termina o primeiro, né? Com todos os poderes. Tua vida no talo, você com todos os poderes pintando no caralho. Então, quando você vai puxando, tipo, a primeira vez que você tenta puxar ela, tu perde, eu acho que metade da tua barra de magia, né? De MP lá, que é a barrinha azul. E depois ele tem que tentar tirar de novo, ou tira de novo. Você perde metade da sua barra de vida. Tipo, a espada literalmente capa o Kratos, né, cara? Ao normal, né? Como ele começou o jogo anterior. Sim. E só dizendo que isso daí era, tipo, tudo uma pegadinha do Zeus, né? Que do nada a estátua ressuscitando, assim, quer dizer, criando, dando vida, foi coisa dele. Que ele apareceu como águia, tacou o poderzinho dele lá, e a estátua tava fortona lá. Tipo, o Kratos não tinha ideia que tinha sido Zeus, né? Pô, agora eu vou ser generoso e dar uma espada aqui. Ele tava, tipo, só esfregando as mãozinhas, tipo, filha da puta. Mas... Tanto que depois que ele destrói o Colossus, né? Aparece Zeus lá e entra, e tem até aquela porrada ali que tu não pode fazer nada, né? Não é porradaria, é um massacre, né, cara? Tá todo molengando, vai pro lado. Pô, ele cospe sangue, cara, no chão. Eu lembro dessa porra, ele cospe sangue no chão, ele mandando, ele vomita o sangue no chão. E ele falando, o dublador do Kratos, que agora não lembro o nome, o maluco é do caralho, depois muda, né? Mas o maluco é do caralho. A voz dele dá uma identidade do Kratos do caralho, porque ele tem aquela voz toda grossa, né? Ele cuspindo sangue, não sei o quê. E aí Zeus vai lá e pimba, né? Mete a espada no meio da barriga dele. Puxa do cara, abre a terra e joga ele dentro do Tártaro, né? Eu não sei se é o Tártaro, o Inferno, só sei que vale de ressaltar que essa parte inteira do Colosso, porra, essa parte é foda demais, já mostrava que era 2008, cara, a gente saiu mais um jogo pro PlayStation 2, eu acho que foi o que meio que sopuntou os jogos grandes. Sim, 2007, acho que 2007, caralho, pensei que era 2008. 2007, pô, foi 2007. Qualquer forma, pô, cara, o gráfico desse jogo é foda demais, cara. Como é que a gente, bonito. Na época, pegava os RMVB vagabundos, né, com as legendas, o jogo, ele é, acho que é de 8 GB o DVD, cara, aqueles DVD 8, tanto que quando tinha esse negócio de ah, o jogo travou, ah, as cutscenes estão com qualidade bosta, que nego tentava o máximo deixar num DVD 4, né? Mas, pô, esse jogo aí é muito bem feito, cara. Tipo, de questão de iluminação e sombra, assim. Claro que hoje em dia tu vai ver, nossa senhora, que bosta, tá falando aí, desgraça, né? Não, mas, pô, na época era o baco do caralho, velho. Pô, desgraça, eu vou te defender um pouco, que até hoje eu vi umas cenas dele. Até hoje eu acho que, tipo, tem que entender a limitação do videogame. Mas, porra, é um jogo bonito pra caralho. Pô, ele tem toda aquela parte, ele entra dentro do Colosso de Rhodes ali no começo e vai fazendo algumas coisinhas ali dentro do Colosso, tá? Como vocês falam, essa questão de puzzle. Pô, tem uma parte que eu acho que ele tá dentro do... Você vê, cara, o Colosso andando e você vê ali, né? Que você passa da parte que tem o olho dele e tal. Pô, isso é do caralho, cara. Isso é do caralho. O God of War, eu acho que ele tem uma dimensão maneira das lutas com inimigos muito gigantes. Eu acho que quando você enfrenta, tipo, enfrenta o Colosso de Rhodes... Tem aquela outra batalha também que é com o Kraken. Essa porra toda, você, tipo assim, caralho, eu tô realmente batendo em um bicho gigantesco que é trocentas vezes maior do que eu, cara. Entendeu? E eu acho que no começo ali tu já sente isso já, entendeu? Apesar dele vir todo forte e essa ideia genial que foi tirar o poder dele, né? Pra você não jogar no modo mais fudido que tem, né? Mas de tirar o poder dele, você já sente ali que, caraca, o jogo veio e não veio de brincadeira, né, cara? Ele veio pra arrebatar de novo a coisa do console. E agora ele já vem como continuação e já vem com o nome solidificado, né? Tinha gente esperando pra caralho o 2 na época. Tanto que o 2, quando ele saiu, pra quem fez a pré-order lá fora, ele vinha com esse DVD que você falou de formato diferente e vinha também com o por trás das câmeras dele, como foi trabalhado e tudo mais. Vale falar também que o 2 é a estreia ali na direção, né? Estreia na direção, pode-se dizer, do cara que era o animador principal, o David Jaffe. Sai, quem entra é o Corey Barlog, né? Balrog, um negócio assim. Ele que entra, Balrog, que o cara era animador, eram os animadores-chefes lá, do primeiro God of War, e o cara virou diretor. Aí você sente, o primeiro, acho que pro segundo, sabe o que eu sinto assim? É foda eu falar, eu não sou muito fã, mas na época eu vivi e joguei, mas eu acho que o segundo é muito mais ação do que o primeiro, cara. O segundo é muito... Não sei, cara, porque ele ainda continua mantendo o ritmo do primeiro em relação à quantidade de coisas que você vai. Realmente, a primeira fase é coisa de maluco, é explosão rolando direto, é porra. Mas eu acho que depois a segmentação dele, eu acho que tem, até acaba tendo a mesma estrutura. Eu acho que aí é até por isso que tem algumas pessoas que já, apesar do segundo jogo ser muito bom, já tem muitas pessoas ali que já começam a criar uma resistência no segundo God of War, né, cara? O próprio criador também aí, o Jeff aí que você tava falando, ele sai da produção do God of War, porque ele mesmo já disse em algumas entrevistas que ele só queria ter feito o primeiro. Esse apoio segundo, eu acho que ele ainda faz como produtor executivo. Sim, mas sim, ele auxilia. Tanto que vocês mesmo falam, primeiro ele tem um final fechado, mostra o Kratos no futuro do futuro, né? Tu tem a questão da figura da Gaia, que no primeiro jogo é só uma narradora, e nem eu acho identificada como a Gaia. Já nesse segundo jogo, já é introduzida como um personagem mesmo do jogo todo, mas realmente, ele começa com essa questão de ser mais ação, porque eu não sei te mostrar o Kratos Deus da Guerra, você vê que ele até tá com uma armadura diferente, eu fico muito puto quando você perde a armadura, cara, pra mim, acho que é um dos melhores visuais dele ali no jogo, tirando a roupa de peixe, e depois disso, você acha que você acaba tendo aquela progressão normal, de novo, o Kratos, ele tem que fazer uma jornada, ele sai do Tar, ele faz lá de novo as alianças dele, né, dessa vez agora ele se alia a Gaia pra... O objetivo dele era dela é libertar os titãs e assim eles poderem se vingar do Zeus, né, cara? Então acho que acaba de novo você tendo essa andança. O que eu acho... É que esse negócio que tu falou dos titãs que tem, esse negócio que já é da própria mitologia grega. Sim, que sim. Quem reinava primeiramente eram os titãs, né? Depois os filhos deles, que os Zeus. Até o jogo explica essa história aqui. O Zeus foi nascer lá e a mulher do Cronos, eu não lembro o nome dela agora. A mulher do Cronos é a Gaia. Não, ó, é Rhea, o nome da mãe dele é Rhea. Tanto que é aquela mina que aparece no... Você lembra da CG do 2, que a mina coloca o bebezinho assim no altar e o Cronos pega? Aquela que era... Uma pedra, na verdade. Coloca uma pedra que, tipo, o Cronos ia engolir todos os filhos dele, porque tinha uma profecia que um dos filhos dele ia causar a queda, a queda do reinado dele. Então, essa coisa de profecia é algo até de mitologia grega, mitologia diversas, né? A gente volta pra aquela imagem do Cronos comendo os filhos. Isso que eu lembrei quando eu tava nessa parte. Pois é, aí no jogo é mais de boca, ele é um cara gigante, ele só pega um negocinho assim, daí tipo, dá pra ver que é pra... Ele nem olha, né, cara? Ele só abre o mãozão, pega e joga pra dentro, Um sete belo aqui na pedra, aqui, vou comer. Traquinas de morango, né? Que sorte a mim achar nessa pedrinha e tal. E aí ele salva e aí fala que Zeus cresce. E isso que a gente tava falando da questão os personagens são cinzas, né? Como o Desgraça contou, que mostra que Zeus já tinha essa mania de grandeza, né? De tipo, não, eu quero um Olimpo todo meu e tal. Tanto é que ele faz alguns deuses, né? Se não me engano, não manjo muito da história, mas ele faz alguns deuses lá e tal. Tanto é que nesse 2 você enfrenta mais figuras históricas ainda, né? No coisa. Eles enfrentam aquelas mulheres lá, acho que do destino, né? Ele chega a enfrentar aquelas mulheres do destino. Ele chega a brigar até com alguns titãs, por mais que ele vá lá pra tentar fazer a união. Quando o nego fala não pra ele, ele acha que a violência é a solução, né? Violência acima de tudo. Se não me engano, né? Cara, nesse é um dos. Ele chega a enfrentar um dos heróis gregos, né? Eu acho que é nesse que ele enfrenta o Perseu, se não me engano. Eu acho que até numa sala, e aqui ele tá com com manto invisível, uma porra dessa, assim. Cara, eu acho que sim. Tem dois, na verdade. Eu acho que tem o Teseu. Teseu não, o cara que matou a Hidra é o Perseu. A Medusa. Eu acho que é o Perseu, viu? É que aquele cara que eu falei que ele bate a porta, tipo, ele vai batendo a porta na cabeça dele até ele morrer. Daí ele mata esse cara, que é, inclusive tu ganha uma arma dele, que é uma lança, né? E depois ele mata o cara da capa invisível também, que isso daí seria... E aí eu acho que deve ser o Teseu do barco, né? Mas aí, tá, você começa nesse a enfrentar essas figuras gregas mais heróicas e também aquelas menos heróicas, né? Quando o próprio Ícaro, né? Se não me engano, também no 2 que ele... Ele rouba as armas. Cara, que pra mim eu acho que é uma das sequências mais bizarras desse jogo. É ele tentando pegar essas armas desse maluco, cara. Que ele esburra o cara e o caralho a quatro. É, os dois, o negócio que é Dédalos. Não lembro se é Ícaro ou se é Dédalos, que tá com a asa. É, o Ícaro tem a asa e o Dédalos depois aparece no. Que é o Dédalos é o pai do Ícaro, né? O pai dele, é. Porque o Dédalos é o cara que fez o labirinto no 3, né? Tem aqueles puzzles lá, a gente tem que resgatar a Pandora. Pô, e é isso, né, o negócio que você falou de arrancar as asas. Aí já mostra que, né, o Kratos é a ignorância em pessoa, né, cara? Ele não pede nada, ele arranca e foda-se, cara. Não, acho que ele chega a falar pro velho dar as asas pra ele. Não vou dar. Aí começa a briga ali no ar, né? Dele se socando, se batendo. Não vai dar, não? Peraí. É, cara, os dois em queda livre, o Kratos só bate. O cara era quase um velho já, se não me engano. Cara, não tem briga, né? É só o Kratos batendo. É só o Kratos batendo nele. Até uma hora ele falecer. Aí no final ele arranca as asas e dá um chutão no cara. O cara vai pra baixo e ele sai planando. Manda ele pro Tártaro, né? Acho que manda ele pro Tártaro. Ele vai pro inferno. É, cara. Porque ele vai pegar... Não, ele sai de... Pra sair do Tártaro, eu acho que ele quer pegar as asas. Cara. Sim, não. Mas quem desce pro Tártaro é o Ícaro, né? Quando ele desce o chutão, o cara vai pro... O diabo que o carro te carrega e joga... Morreu. E aí ficou lá pra todo o sempre. O segundo tem esse mundo massa velho. Tem aquele lá do... que a gente tava comentando outro dia lá, que ele bate lá nos escribas, a cabeça dos escribas na... Tem essa porra, não sei o quê, o cara... Não, você vai fazer merda. Acho que é pra ele abrir o caminho, acho que os espelhos lá, ele tem que fazer isso, né? Ele tem que bater, tirar o sangue dos caras. Tem essa cena. Eu acho que ele pega tudo que o primeiro jogo tem, e eu acho que ele, apesar de eu não achar a história, eu não achar a história tão acho bacana quanto o primeiro, eu acho que ele eleva as mecânicas, com certeza são melhores, assim, que o primeiro. As mecânicas do primeiro são boas, mas eu acho que ele é um jogo que leva um pouquinho além, que ele pega, e eu acho que os quick time events desse jogo estão muito bacanas, a maioria deles. Primeiro, eu acho que de vez em quando, uma vez ou outra, dá pra você ficar enjoado, pra ser algo meio repetido e cansativo algumas vezes, de ficar girando lá na lógica e tal. Acho que no segundo tá mais redondinho. Não, eu já discordo um pouco de você nessa questão dos quick time events aí, ô, Belo. Acho que, tipo, ele que é o que inicia, então, pô, ele faz bem, ele posiciona bem em cada jogo, a hora, o momento que você tem que fazer e tal. Tem vezes que se repete porque, cara, se é uma movimentação padrão que o Kratos vai fazer, você toda vez que fazer a mesma movimentação parecer um quick time diferente, é meio foda, apesar de que eu sei que tem jogos que fazem isso, mas eu acho que o do 2, ele meio que traz o mais do mesmo do quick time event, ele não traz nada diferente. Vai ser meio, na tal cena tu aperta a sequência e vai acontecer uma coisinha, quando tu agarrou o cara, se tu gerar o analógico, ele vai arrancar a cabeça do maluco, e assim vai, tipo, ele não tem nada de diferente. Já no 3 você já vê que já dentro dos quick times events são aplicados outras coisas, né? Tem até na primeira fase que tem a visão do oponente apanhando do Kratos, né? No 2 não, cara, no 2 é só o básico que você já tinha visto. Já em questão de jogabilidade, eu concordo que ele adiciona mais coisas, principalmente na questão do counter, né? Que ele consegue lá o bracelete lá, eu acho que era da Medusa, vou lembrar agora de quem era, que dependendo do golpe que você tomar, você pode refletir. Se você apertar no tempo certo, ele devolve, né? Ele tipo, faz tipo um raio e joga de volta no cara. É, na real, eu lembro que quando saiu na época, assim, que eu lembro que acompanhava ali, eu lembro que muita gente falou bem que, tipo, desses, como posso dizer, melhorias de jogabilidade, tanto que acho que abrir a porta era tipo R1, R2, R2, daí tipo, era muito foda, daí agora é colocar R1 bolinha, bolinha, né? Mas que sim. Seja um saco também, tu ficar apertando aquela bosta toda hora, ou pra tu abrir. Não, não era só R1 e R2, não era R1 e R2, não? Você só segurava e ele... Eu não lembro exatamente, eu só lembro que, nossa, agora tá muito melhor, que antes era uma bosta, ficar apertando essas coisas, daí eu não sei, não me recordo agora. Teve umas mudanças, tipo, de jogabilidade, assim, que foram bem notáveis, assim, e deixaram o jogo melhor, assim, que primeiro já era um jogo bom, assim, de combate, por mais que não seja lá, ah, não, Bayonetta, né, Devil May Cry, mas, pô, era uma jogabilidade bem funcional e divertida, né, e agora eles conseguiram deixar mais funcional e mais divertido ainda, né, junto com toda a sanguinolência, violência e essas coisas. O que eu acho legal do jogo é as readaptações que eles fizeram, né, tem aquelas paradas da busca dos itens que aumentam a força do Kratos, né, que é a pena da Fênix, o olho do Ciclope e tal, eles meio que modificaram, não completamente, mas eles trouxeram de uma outra maneira, né, de certo modo, assim, pra lá, agora, pra você pegar o olho do Ciclope, você tem que enfrentar os bichos em lugares específicos e arrancar o olho no Quick Time Event e tal, sempre vai ter, tipo, acho que no primeiro, se eu não me engano, você enfrentava os bichos toda hora você conseguia puxar e alguns você só achava que, cara, não, eles realmente planejaram melhor, tem alguns lugares que secretos pra você entrar, que antes não você precisa de um equipamento X pra chegar, tipo, eles realmente melhoraram esse ponto nessa questão, nessa mecânica. Então, realmente, na jogabilidade, eles implementaram assim. Realmente, a história, eu concordo com o Belo, não acho a história tão grande como eu falei. Ele meio que retconiza o final do primeiro jogo, né? Uhum. Porque no primeiro jogo, agora, o Kratos não seguiu como Deus da Guerra até o futuro, e eu acho que até um pouco a grande sacanagem. Ele retconiza no jogo em si, né? Que ele volta no tempo, cara. Porra. Também. Não, mas não só isso. E o final dele é totalmente em aberto, né, cara? Não é, não, ó. O final dele é praticamente um Tobi contínuo, né, cara? É o famoso Impérios contra-ataca, né, cara? Que, tipo, nesse filme é só parte de um. Eu acho que nem Império contra-ataca, o Império contra-ataca ainda você tem aquela pausa. Ele não, cara, ele já te morreu. Aí, ó, a galera tá subindo o olhinho, mas próximo episódio, cara. Ah, então é um Matrix Reloaded, eu acho que é. Exato, é um crepúsculo. Não quero comparar com essa merda de filme. Quem não, mas... Não, só dizendo que fazendo um paralelo com a outra franquia mega popular do concorrente, né, que seria o Halo. O Halo 2 acaba assim, né, cara, que, nossa, agora a gente vai destruir daí o Master Chief. Acho que ele pula lá no, tipo, no meio do espaço e dá pum, e, tipo, espera o Halo 3 aí, galera. Então... Cara, eu lembro que teve muita gente que reclamou disso, cara, não, eu acho uma sacanagem, tipo, eles começam o jogo no PlayStation 2, fazem a continuação, mas aí o final dele só vai estar no PlayStation 3, né, cara, tipo, a Sony, eu também acho safado, cara, mas querendo ou não, foi ainda uma ideia genial, porque teve muita gente que comprou o PlayStation 3, exatamente só pra terminar de jogar o God of War, cara. Então, só comentar aqui rapidinho que no final ele tem aquela luta lá com as... Acho que as... Eu esqueci o nome agora. A Moira. Dos espelhos e tal. E nisso que inclusive, ele vai lá... A última era uma, tipo, uma gigantona com várias tetas, assim. Era grosseiro o negócio na época. Meu Deus, velho. Que isso, cara? Você não lembra, cara? Não, eu lembro, mas porra... específica. Não, cara, é um bagulho que eu vi na época, caralho, cara, que bagulho bizarro, velho. Mas o God of War, ele tinha essa coisa, eu acho que o Eu o sei, Dante, mas cara, é muito chocante, cara. O Dante's Inferno, que eu acho que ele pisa mais, assim, nesse ponto de, tipo, essas figuras bizarras, tanto que o último chefe lá, o capetão, do jeito antigo. Com o pau de fora. Com o pau de fora e o caralho. Mas o God of War, ele tem essas paradas da bizarrice, né, ou seja, seja dos deuses ou dessas criaturas mesmo da época. Eu acho que... Caralho. Isso que você falou da época, eu lembro que, pô, antes, tipo, de God of War, pra, por mais que a gente já teve, sei lá, nos anos 90, Mortal Kombat e Doom, né, que era violência explícita, assim, deu outra, uma volta aí nessa época do God of War, que além de sair os clones de God of War, nego quis fazer jogo cada vez mais violento, tipo, até eu pego o Resident Evil 4 lá, tinha as mortes do Leon, né, que, pô, ele leva uma serra elétrica na cabeça, daí tu passa mais pra frente, tem, tipo, sei lá, o Dead Space também, que tem essas mortes, e o Dantes do Inferno, que é da Visceral também, tem esse negócio de, nossa, vamos fazer uns jogos que mais, tipo, ofender pessoas, assim, tua mãe vai olhar e ficar com nojo da tua cara. Coisa de adulto, lá. Né? Tinha até, essa maneira. Tinha até o comercial do Dead Space 2, né? Que sua mãe não vai gostar desse jogo. Daí, tipo, mostra um monte de um comercial, um monte de velho assim. Ah, não, que horror. Ah. Daí, tipo, nossa, eu lembro disso. É coisa da época, caraca, né, cara? Sim. Era muito, nossa, é valor de choque, sabe? Sim, é muito o chocar. É aquela coisa de juventude mesmo, né? Tipo, eu vou chocar meio que pra chamar a atenção. Por mais que eu acho até que entendo isso até como uma coisa assim artística. Mas tinha muito dessa parada e os videogames estavam vendo esse demo de tipo assim, deixar isso é aquela coisa que era muito pra criança, que era um brinquedo só, né? E aí tem aquela parada de mais adulto. Eu lembro que nessa época do PlayStation 2, alguns jogos tinham aquele cara de tipo assim, putz, esses jogos são como se fosse um filme, entendeu? Porra, muito dos FPS, tipo assim, caralho, a gente tava vivendo uma época boa. Eu lembro isso muito do Medalha de Honra. Tipo, Medalha de Honra, ele conseguia transpassar as coisas que tinha, sei lá, nos Gigantes do Soldado Ryan. Aí nego ficava assim, caraca, será que algum dia os videogames vão ser, tipo assim, não vão ter esse limite? Vão ser, tipo, como se fosse um filme que você tivesse lá dentro. E o pessoal que tava pensando isso, até agora tá esperando. Mas tinha muito dessa parada e tinha muito dessa questão também dessa violência absurda, entendeu? De ter muito sangue, de ter coisas que antigamente, muito assim, a gente entrando agora um pouco de questão de história de videogames, eram muito travadas, muita gente sabe por causa da Nintendo, que era uma marca que mandava. Entendam aqui que eu não tô criticando nem nada, eu só tô falando algo que acontecia. Caralho, na época. É, não, tem que falar que isso aí, se falar, pode... Ah, não, ele tá falando mal da deusa Nintendo, não sei o que. Não, não é isso. Que medo, né? Cat tá aí ainda? Tá como? Ele tá segurando a mesa agora, segurando pra não quebrar, né? Ele tá falando mal. Ele tá puxando o canivete lá do Joy-Con, né? É, ele... meu Switchzinho, meu amor. Mas a Nintendo tinha muito essa parada lá de dar uma travada na questão de violência, os jogos, inclusive, não tinham sangue. O caraca, foi uma briga tremenda no Nintendo 64. Quando saiu lá o Resident Evil 2, era um negócio que... Pera, não tinha sangue, verdade. Não tinha sangue, vírgula, porque depois no Mortal Kombat 2 também, né, eles trouxeram o posto de coleta de sangue, né, pro jogo, né, cara? Tinha mais até que partir. Sim, e nessa época, vale lembrar também que por ter essa coisa, depois a Nintendo, ela abriu mão dessas coisas, né? Até hoje você vê quando tem, você vê exemplo hoje, você que tá ouvindo isso em 2018, você vai saber que tá pra sair o Dark Souls pro Switch, e muitas pessoas ficam assim, caralho, vai sair o Dark Souls pro Switch, tipo, vai sair Wolfenstein, que são jogos mais adultos, ainda se tem essa carga lá de trás dessa época, entendeu? Então, o PlayStation, ele era o videogame, de, tipo assim, dos adolescentes, e tava virando o videogame dos adultos, que estavam, tipo, a galera foi envelhecendo, a gente foi envelhecendo com isso. Tava se vivendo essa onda de violência exagerada e tal, não só nos videogames, nos filmes também e tudo mais. Você sabe, né? Adolescente faz merda, né, cara? Pra caralho, apesar do jogo ser bom. Ah, gostava muito desse away, pode-se dizer assim. É, mas esse valor de choque não era só violência, que nem a gente falou que tinha a putaria. Pô, eu acho que do God of War foi um dos primeiros que eu vi, tipo, peitinho puro, cara. Tipo, caralho, como assim, bicho? Pode ir assim, videogame, cara. Sim, daí, certo. Você pode... Tanto que, na época, tu falou em 2007 que saiu o 2, né, cara? Em 2008 saiu Mass Effect. Mass Effect teve uma matéria que a Fox News lá nos Estados Unidos, tipo, os caras ficaram horrorizados que tinha como tu fazer sexo com alienígena, cara. Daí, porra, cara, era... Pô, de menos, né, cara? O próprio... essas próprias coisas que a gente está comentando aqui, começaram... O próprio Call of Duty foi um, eu falei aqui de Medalha de Honra, mas o próprio Call of Duty foi um que elevou essa coisa. Tem um Call of Duty, inclusive, que você começa a missão, acho que matando Fidel Castro, alguma coisa assim, com um tiro na cabeça, isso, sim, tipo, você vendo tudo. Então, você percebeu que ali era algo até que hoje, que eu acho que os videogames, eles vacilaram, eles deixaram ser demais, foi aquela coisa que foi usada a certo ponto que já tava como tava, tipo, porra, caralho, de novo esse nível de violência desse jeito, pô, o jogo é só isso, não sei o que lá. lá, que depois eu acho que eles, hoje, até acredito em si que eles vêm dando uma maneirada, mas o God of War, eu acredito que sim, e eu acredito que ele foi um dos influenciadores de elevar essa parte da violência pra outros jogos também. Eu posso aqui estar falando alguma besteira, mas eu acho que pelo impacto que ele causou... É, não que não tinha jogos violentos daqui, né? Nos anos 90 tinha bastante coisa daí. Cara, tu pega, tipo, jogo violento às vezes não é, como tipo, popular. Esse que é um negócio que entra, tipo, God of War e, tipo, porra, a violência fica popular de novo, cara. Isso que é, tipo, é o bagulho. Daí meio que fica o negócio, né, daquele pessoal mais, o tipo, que nem fala o Jack Thompson, essas pessoas na época que já era grilado com videogame, que nem com coisa como GTA, né? Daí nego vê isso, nossa, cara, é um absurdo da vida. Hoje em dia é incrível, né, que hoje em dia parece que as pessoas brigam por outros motivos com videogame, mas parece que as coisas são as mesmas, né? De dizer, videogame pode influenciar mal as crianças, não sei o que, pode... coisa vindo do próprio pessoal que já jogava videogame na época e já via esse tipo de preconceito, né, cara? Só pra gente fechar aqui o 2, que a gente entrou até num assunto até interessante, a gente entrou em outro assunto, só pra fechar o 2, o que acontece? Vamos partir logo pro embate final, Kratos versus Zeus. Zeus consegue dar uma... Ele volta no tempo, no melhor estilo... Não sei nem se ele de volta pro futuro, né? Mas ele vê o tipo, tá... Essa cena é foda, cara. Tá Zeus empalando o Kratos no chão e o Kratos saindo de outro lugar e dá um socão, acho, na cara do Zeus, né? E ali começa aquela cena toda, sempre cinematográfico, né? Só pra gente deixar claro por que ele voltou no tempo, que ele teve que voltar no tempo pra... Pra quê? Eu não lembro. Calma, galera. O Kratos, ele... A missão da Gaia era ele evitar, ele teve que voltar no tempo para poder libertar os titãs. Porque, se eu não me engano, a chave que servia para libertar os titãs só estava perdida no passado. Então ele teve que voltar lá para poder libertar eles. Ah, sim, isso de voltar no tempo é até uma coisa assim, interessante, que tu volta até na cena do God of War 1, onde tá entre os vários, né? Inclusive, no final, nessa cena mostra que ele passa em cima da tal espada estátua, né, que o Belo falou. Aí quando tu entra no portal, ele, o Kratos gigante, pega a espada e você não vê mais o resto da cena, né? Volta pro Kratos indo lá lutar lá com a mulher dos peitos lá, que o desgraçado falou. Essa parte do final, apesar de... Eu acho que aí a história já dá umas escorregadas, mas mesmo assim, pelo massa velho, é muito bacana. E aí ele vai lá no embate, ele vê, ele consegue ir lá em Zeus e, tipo, meio que impedir a morte dele, e eles começam a briga e tudo mais. E aí que tá, meninos e meninas, Kratos, Cleitinho, leva vantagem. Vai dando uma coça em Zeus, e quando o Cleiton tá lá pra matar Zeus... Não, pera aí, Bel, você tem que deixar claro que ele leva vantagem, porque ele foi filha da puta. Ele bateu no Zeus e roubou a espada dele de novo pra usar. Sim, ele se finge, né, que perdeu. Ele, não, eu perdi, não sei o que, não sei o que. Cara, Cleiton é... O bicho é filha da mãe. É filho da mãe. Mas aí que tá a virada de jogo, né? Ele faz o que Zeus tinha feito com ele lá no começo, né? Ele engana Zeus quase do mesmo tipo. E aí ele fala que não sei o que, eles vão brigando, Cleiton tá ganhando. A Athena fala pra... tendo intervir, falar pro Cleiton, cara, não faça isso, você vai desregular o mundo, vai ficar uma merda pra gente, aquela coisa toda, e o cara tá cego por vingança, como a gente disse no começo, de vez em quando ele só quer isso, e aí quando ele pega a espada e vai acertar Zeus, como a melhor novela mexicana, ele acerta Athena pula na frente, né? E Athena morre, e aquela coisa triste e tudo mais, nisso Zeus malandro, eu acho que ele corre, né? Ele corre e a Athena revela que o Kratos é irmão dela, sendo que o pai de Kratos é Zeus, né, cara? É Zeus, já entra o negócio, né, que ele é um semideus já, né, já que ele tem sangue de Deus, né? Cara, eu achei que foi de forma safada colocado isso, mas acaba até depois. Olha aí, ó, é um Império contra-ataque, hein? Cara, não funciona, que o grande ponto é que essa revelação não tem peso nenhum na história, cara. Sim, foda-se, eu já fazia tudo e isso não me interessava em nada, né? Cara, pô, tipo, o grande ponto é, tipo, por exemplo, o Desgraça comparou ao Star Wars. O Star Wars tem um peso, você sabe o que dá. Eu sei. Eu não sei se faz muita diferença, mas depois de quando abordam mais a história nos spin-offs, isso aí tem um negócio maior. Ah, sim. Aí daí que vem o grande lance, né? Que o Kratos, ele queria voltar pra derrotar o Zeus, evitar a derrota dele e tal, e também ajudar os titãs, meio que como uma vingança pra Gaia. Só que aí, como não dá certo esse final, aí que vem o grande pulo do gato da Sony, né? O Kratos, o 3. Já que é assim, beleza, ele simplesmente, o Kratos de novo, volta no tempo, só que dessa vez, ao invés dele voltar em algum momento da vida dele, não, ele volta simplesmente no momento que eu acho que ia começar, eu acho, a batalha entre os titãs e os deuses, né? Foi a batalha da derrota dos titãs e... É uma continuação assim, uma vai do ponto do outro, né? Diferente do 1, sim. Que apesar de parecer uma continuação conjunta, a gente vê que a história teve uma outra levada. Do 2 pro 3 é muito conjunto. Eu queria só falar uma parte... uma partezinha do final do 2, que eu acho que, mesmo eu não sendo... Eu tô falando isso direto, mas eu mesmo não curto da série. Eu acho essa parte muito maneira, que o que acontece? Quando o Zeus foge, ele vai lá pra cima e ele começa a armar a Arapuca, né? Ó, vai acontecer isso, a gente não pode deixar o cara invadir e tal, e os deuses se juntam pra impedir... Final Mortal Kombat, porra. Eu lembrei aquele... Como é aquele Mortal Kombat mesmo que tem o Liu Kang zumbi? É o último, eu acho que é o Deception. Armageddon. Calma, cacete. É o seguinte, o Decepticon introduziu o zumbi, o Armageddon, como tem todos, tem o Liu Kang zumbi, então. E teoricamente ele é zumbi no Mortal Kombat 10 também. Sim. E aí tem essa parada de tipo, não, a gente vai pedir ele, não sei o que lá. Não vai subir ninguém. Não vai subir ninguém. Só que nisso, o que o Cleitinho fez, né? Se juntou com o Gaia e os outros titãs e foram subir lá pro Olympus pra trazer a minha vingança, né? Eu não vou falar aqui em inglês. Porque inglês é uma bosta, que eu acho foda, que eu ia até usar no começo, mas eu preferi guardar pra usar nessa hora. Ele tá em cima de Gaia e ele tá olhando lá pra cima e ele fala: Zeus, seu filho retornou. Não. Zeus! tem que ter ódio no coração, cara. Zeus, your son has returned. Eu trago a destruição para o Olimpo. Zeus, your son has returned. I bring the destruction of Olympus. Que aí é o caralho, e aí o jogo acaba assim. Esse jogo acaba jogo... ali, daí nego fica tipo com o pau na mão. Caralho, como assim, cara? Eu tava do lado do brother meu, eu assisti o segundo jogo, né? Eu não joguei, eu só assisti. Eu já não tinha mais saco pra jogar God of War. E aí eu falei assim, caralho. E o brother ficou tipo, que isso? Filha da puta. Ah, não, vou separar meu dinheiro, vou comprar esse PlayStation 3 e tal, e não sei o que lá. Cara, e tipo, foi muito malandro. Foi. Eu vou te dizer que eu tive a mesma reação que esse amigo seu, ô Belo. Eu, tipo, caralho! Vou precisar comprar o PlayStation 3, cara. E foi. Tanto que eu acho que eu comprei, eu acho que o God of War foi, acho que, meu segundo ou terceiro jogo, cara, do PlayStation 3. Eu tenho ele aí até hoje. Patinei o caralho a 4 aí. Cara, realmente foi uma jogada de marketing bonita, cara, da Sony. Pô, ele já tinha um consolidado o bicho meio como você falou, né? O mascote, né? Mascote esse. E, cara, pô, era eles copiaram na Microsoft, não fez melhor, não copiou, fez melhor. E, cara, e principalmente, eles solidificaram o final da franquia, né? Que eles vendiam como, o God of War 3 é o que vai acabar com a franquia. O final de Kratos e bababá, na grande verdade, que não foi final de porra nenhuma, né? Teve spin-off, teve o caralho a 4. Mas, cara, realmente foi ali a jogada de marketing bem feita, cara, tipo. Você deixou o cara puto? Porra, deixou, mas ao mesmo deixou o cara animado ao ponto de querer comprar um videogame. Né? Filhos da puta, me ludibriaram, vou comprar o um console novo, seus cuzão, não sei o que lá. Só pra vocês terem noção, em relação a essa questão de, tipo assim, de venda, nesse mesmo ano que saiu o 2, eu lembro que teve lá aquele projeto do God of War, o Betrayal, né, que é o de celular, que é o de mobile, em 2008, isso tudo antes de ter o 3, em 2008 teve o Chains of Olympus, que é o lá o de PSP, em 2009 teve o Collection pro PS3, depois você pode dar uma olhada, porque tem vários Collections de God of War, tem o Origins, tem um que pega o 1, 2, 3 e o 4, e os dois de PSP, mas enfim, aí lançou esse Collection pra PS3, e depois em 2010 que veio a sair o God of War 3, aquele jogo que eu digo pra mim que tem um trailer do caralho, aquele trailer que isso é engraçado, esse God of War novo tem a questão de você não ter load de uma cena pra outra, né, que você vai jogando. Graças a Deus, cara. O jogo é todo integrado. ligado? E o terceiro jogo, aquela ceninha ali do começo, que ele desce, vai batendo aqueles minions e tudo mais, na época que eu vi o trailer, eu fiquei de bobeira, porque tá rolando a cena, do nada ele vem, cai e desce, ele lá no trailer, ele fazia aquelas coisas que ele faz no trailer, que é tipo, fazer aquele cena de futebol de jogador americano, né, pegando um boneco e levando em cima de todo mundo, aquela porradaria toda, e era direto. E eu falei, caralho, vai ser assim agora que o jogo vai ser jogado? E eu acho que ele tem várias ceninhas assim, né, que você já tá vendo o filme, e do nada ele já começa e vai dando a porrada. Eu achei maneiro de, pra caralho, de ver isso um novo jogo, que é tipo assim, uma parada que já tinha, só que os caras conseguiram aperfeiçoar a tal ponto de dessa questão de não ter os loads, né. Eu acho que a história do 3, como a gente tá falando de todos, a história do 3 é praticamente o final do 2, o começo, cara, né? É o final do 2, é isso, não tem muito o que dizer e acrescentar. Só que tá rolando essa porrada toda, nisso, se eu não me engano, Poseidon, né, que desce pra enfrentar o Cleitinho, né? Lá. Ele é o primeiro. Começa onde terminou exatamente, né, tá lá o Kratos montado na Gaia, né, daí a Gaia subindo lá o Olimpo, que, porra, o Olimpo, né, é o lugar mais nos céus, onde tá todos os deuses. Daí, Zeus é o chefão do Olimpo, né, ele foi mandar todo mundo, né, ele reúne, né? Tipo, não, a gente não pode deixar isso acontecer, gente, nós somos os deuses, cara, como assim, velho? A grande questão não é o fato de, os Zeus mandar todo mundo. Os deuses, eles têm que lutar, porque, primeiro, os titãs estão vindo, né, querendo ou não, é entre a guerra, deuses e titãs, e tem esse ponto, caralho, o maluco tá vindo pra matar a gente, então vai todo mundo morre, né, cara, então... Clayton é o proletariado dando a volta, né, cara, ele é tipo, o funcionário, cara, que quer virar patrão. Não, eu acho que o grande ponto aí do God of War 3 é que, além de você ter essa expectativa, né, agora Kratos contra o Olimpo, né, você tá indo o retorno de Atena em modo Gasparzinho contra as minhas camaradas, né, toda hora ela tá ali no modo, sei lá, transparente dela. Não, Kratos, você tem que fazer isso. Inclusive, ela tá querendo ajudar o Kratos, teoricamente querendo ajudar o Kratos, né, a ter sua vitória sobre o Olimpo, cara. Eu acho muito foda desse jogo, porque ele tem aquele quê do Piratas do Caribe 3, que em nenhum momento você sabe quem tá do lado de quem, cara. Porque, tipo, pô, legal. Não, cara, pior que é. Porque tem comparação. Que é foda. Cara, mas se você pegar, é perfeito, cara. Os dois Piratas do Caribe, o 2 e o 3, são meio que juntos também, tipo, um complementa o outro. Sim, é isso. Tem várias coisas. Cara, só dando um detalhe antes de que tu falou que ele voltou na guerra dos titãs e dos deuses. Pelo que eu tô lendo aqui, parece que, na verdade, ele vai buscar os titãs nessa época pra ir, tipo, no tempo caralho. Atual. Caralho, é uma maçaroca, velho. Não, esse terceiro... Os titãs não foram presos, cara. Que loucura, velho. Não, mas assim, esse... Tem uma pergunta. Cara, como que ele conseguiu passar esses bichos naquele espelho, cara? Porque os bichos são grandes, mano. Ah, meu. Esse terceiro... Se Hefesto é o esposo de Afrodite, cara. É, né, cara? Porra. Esse terceiro, ele eu acho que ele conseguiu. O terceiro, como eu ia falar de novo, eu acho que o terceiro também melhorou pra cacete em questão de mecânicas e tal. Combate, eu acho que ficou muito mais fluido. Mas o terceiro, em questão de história, cara, eu acho a história do terceiro muito, tipo, você tá na cara que foi feito, como já tinha percebido desde o final do segundo. Ó, isso aqui é só pra você comprar o joguinho. Não que a história seja uma merda completa, mas é muita maluquice, porque ele volta pro Tártaro de novo, né? A Gaia... É um backtracking foda, cara, que, olha, eu tô jogando ele, inclusive eu não zerei ainda. Daí, tipo, tu começa lá, daí, tipo, invadindo Olimpo, daí tu vai lá matar Zeus, daí a Gaia te trai, né? Ela diz, não, cara, a gente já te usou aqui, vai se fuder. Daí, sim, joga, sim. Tu cai no Rio Styx, tu começa a perder teus poderes, né? Que tem que perder os poderes. Né? Exato. Tu tô no Metroid, né? Tu tá lá fodão e perde teus poderes. Daí tu tá lá no inferno, tu vai ter que enfrentar a Hades, né? Que agora tem todos os deuses ali que sobraram. E Hades que tá bolado, porque, se não me engano, ele já tinha matado já um a Persephone. Matou a Persephone. Daí, né, provavelmente o Hades não agiu até o momento, porque ele tem uma sabedoria, ele não porra louca que nem o Kratos pra matar qualquer um. Daí, pô, agora eu vou tomar minha vingança, como já sabemos, não dá certo, né? Ele sai do inferno, sobe o Olimpo, subindo o Olimpo, quer dizer, não é, é Olimpo, é tipo a cidade Olimpia, alguma coisa assim, né? Não é exatamente. Ele tem um caminho. É o caminho pra lá. Daí ele descobre que tem que ir pra Pandora, daí vai lá pro inferno de novo pra falar com o Hefestos. Ele, tipo, descobre lá a parada da Pandora, vai de novo pra onde a Pandora tá, que é lá um lugar onde, eu acho que é o Poseidon que tipo um templo de Poseidon. Depois ele tem que cair tudo de novo lá pro inferno. E aí é onde eu parei, que tem um cérebros maldito que caga um monte de cérebros pequenininhos que explodem e são irritantes. Sim, sim, sim. Cara, não, cara, o grande questão... Então, ele não tem muita mudança de cenário, não. Sim, então, sim. É, ele realmente ele é uma parada bem cíclica mesmo. Até meio, exatamente na parte do Tártaro. Se eu não me engano, tem um puzzle dele que pra você fazer, você tem que fazer uma viagem toda, que é lá o puzzle dos três juízes, né, cara? Do Radamante, Ayakos e Minos, se eu não me engano. Não, isso que é foda, que eu falei do inferno, que tu tem que cair tudo de novo. Primeiramente, tu pega tuas asas e tu vai subindo. Depois, você vai ter que descer, tipo, caindo isso tudo de novo. É, tipo, é legal que tu vê tudo de novo, mas tu pensa, caralho, eu vou ter que voltar tudo. Cara, mas, porra, vale a pena, desgraça, porque é nesse que você pega as luvas lá de tigre, que eu não sei qual é o nome. É o seguinte, que aí tem o... É a luva do Hércules, não é? É do leão de Nemea, que o Hércules matou o leão de Nemea. Tem até um conceito interessante, né, que daí tá indo lá pelo Olimpo, daí tu encontra a Hera, né? Daí era, tipo, porra, você tá aqui, você vai foder tudo, tipo, ele já tinha matado Poseidon, tipo, os mares começaram a superfície, assim, com, tipo, um monte de cidade indo pro caralho. Ele matou Hélio, se não me engano, daí o sol começou a sumir, daí, tipo, tu já tá fudendo tudo aí, Kratos vai se fuder, eu vou chamar o Hércules aqui. Daí chega lá o Hércules, que é dublado pelo Kevin Sorbo, que é o Hércules lá do seriado, lá que participação da Xena. E ele até lembra, eu não sei se isso é verdade, mas, pô, ele é tipo um Lothlórien, né? Tipo, que é um ser humano normal, só que ele é gigantesco, né, cara? E ele é babaca, né? Ele é babaca pra caralho. Não, ele não é babaca. Ele, tipo, não, tem um negócio, pelo menos eu não sei se é verdade, que, tipo, diz que quando Kratos abriu a primeira vez a caixa de Pandora, parece que o Hércules foi infectado por um dos negócios negativos da caixa, né? E, tipo, ele começou a ter inveja de Kratos, porque comparado ao que o Kratos teve que fazer, e a ele, já que eles ambos são filhos de Zeus, né? Com humanas, o Hércules se fudeu, porque, pô, ele tava lá limpando, tipo, o celeiro lá de porco, limpando merda, enquanto o Kratos tava responsável por matar Ares, um deus fodão, né? E ganhar fama, a fama toda, né? Ele até fala, ah, o Zeus sempre gostou de você, sei do que lá, e eu tava ali limpando merda de cachorro, e lá tive que carregar a terra nas costas ali, enquanto você tava fazendo guerra, seu filho da puta. Eles entram na porrada, e, cara, o God of War 3 é violência pura, que quando tu consegue tirar as luvas do Hércules, tu mete a porrada nele. Cara, ele esmugalha a cara do maluco. Não, cara, não só isso. Cara, a própria questão da violência alterou tanto. Cara, toda vez que você agora estripa um oponente, primeiro, sangue pinga na sua cara, é muito visível isso, cara. O sangue pinga na sua cara e escorre, cara, pelo Kratos. Dava pra reparar isso em toda a cena que era mais perto dele. E, cara, os próprios Quick Times Events tomaram um outro foco, né, cara? Tanto que eu tava do Poseidon, eu acho que pra mim um dos mais emblemáticos assim, desse jogo, que é, tu começa com na visão do Kratos, fazendo todo o Quick Time Event, e no final, quando você vai finalizar, você tem a visão do Poseidon, né? Você vai apertando o botão e vendo o Kratos te batendo, né, cara? Sim, isso é muito negócio, genial. E acaba emblematicamente quando ele perfura os olhos do Poseidon, sim, né? Que ele pega os polegares, cara. E daí a visão some. É tipo, cara, pode falar o que quiser da violência, mas são criativos pra caralho, cara. Cara, foi, não, esse não. Esse jogo, ele realmente, ele teve uma evolução gráfica foda, porque dessa vez realmente você consegue ver melhor, tipo, cara, a pele do Kratos, a pintura na pele dele é tipo pintura mesmo, não é só lá o bonecão branco, né? Não é só o bonecão branco. Não é o Kunchi, né, cara? É, né, cara? Você vê realmente que, pô, é barba e principalmente, cara, as paradas do sangue escorrendo nele é muito foda. É muito, eles realmente modelaram muito bem o jogo na questão gráfica. E só coisa, eu acho que nessa parte da era aí, ela não chama o Hércules não, cara. Ela tá puta. Ela chama... Não, acho que ela chama não, que eles estão até no jardim e ela meio que tá bebaça, porque ela já tá puta, o mundo já tá indo pra merda, né, que é cara, como você falou, quando cada deus morre, tem um efeito, uma consequência, né? No domínio dele. Tipo, ela já tava bolada com isso, mas ainda o fato do Zeus ser um grande filho da puta traidor, né, que tava traindo ela à torta e à direita, tipo, ela tá bebaça, né, tipo, ele ouve a reclamação dela, quebra o pescoço dela e pega a taça. Não, isso é depois. Essa parte do jardim é depois, não? É depois. O Hércules, ele vai subindo, não? Não, é o seguinte, ele entra daí meio que uma arena, assim, a Hera tá lá em cima, daí começa ela falar, xingar, não sei o que lá. Daí aparece o Hércules, né? Pra entrar. É tipo meio estranho que, tipo, a Hera, teoricamente, odeia o Hércules, mas pode sim, ser. Coisa sim, sim. Ela só tá querendo que os dois se matem, foda-se, né? Ela, tipo, ela é uma velha bêbada louca lá. E depois tem esse jardim que tem um puzzle bem legal de perspectiva, né? Sim, tipo, sim, odiava esse puzzle. Demorei pra passar nessa porra, cara. Puta, é, eu demorei também que... Mas, pô, depois quando tu descobre... Pô, é, tipo, é um puzzle bem... É bem idiota, né, cara? Não, é bem idiota, mas ele é bem bolado, assim. Tipo, nossa, eu sou tão burro, mas... Eu passei logo porque eu joguei... Porque eu joguei Monument Valley antes. Olha aí, mas é, aí mesmo ele mata a Hera aqui, tipo, ele chega ali, a Hera, tipo, ah, tu nunca vai sair do labirinto, sei lá o que, seu viado, sei lá o que. Ela se mete na frente, não, você não vai fazer isso. Ele só desce o sarrafo nela, quebra o pescoço e começa a empodrecer a área ao redor. Inclusive usa o corpo dela como uma das coisas pra resolver o puzzle. E outra coisa que vale ressaltar da crueldade. Tem uma hora que nessa no lugar do Poseidon aí, ele acha uma mina, tipo, a mina até de tipo a seta exposta, assim, daí ele usa ela pra, tipo, travar uma alavanca que ele passar pela porta, cara. Ele é muito cuzão. Cara. Se não, nesse jogo ele tá, cara, se no... Como eu tinha falado no começo, ele tá inconsequente, cara. Ele quer cumprir o objetivo dele, ele vai passar por cima de todo mundo. Ele tá até numa cidade, né, e tá, tipo, cheio de cidadão normal, certo? E, tipo, eles estão sendo afetados pelas pragas e outras coisas que estão vindo devido às mortes de deuses. Eles estão no meio, né, tipo, começa a aparecer os inimigos normais pra matar eles. E, tipo, tu, né, tem a Blade of Chaos, que são armas de longa distância, né? Então tu fica lá e tu bate neles uma vez ou outra. É foda, ele realmente tá pistolaço nesse jogo, cara. Muito bom isso. Uma coisa que, eu falando aí das armas, uma coisa que vale ressaltar. Eu não sei vocês, mas quando eu era jovem e ouvia essas coisas do God of War e não jogava, todo mundo falava, nossa cara, essas armas do God of War são uma bosta, só a Blade of Olympus ou Blade of Zelda serve. E aí jogando três aqui, pô, as armas, as outras armas que tu ganha são boas, cara. Não, tem a... nesse... Só que o problema é que elas são todas iguais, que, tirando os punhos, né? Que, não, tipo, cara, pera aí, tem a lança também, pô, a lança é... Não, no 3, no 3, tá dizendo. Bom, Kratos aqui, até que é o Apo. Cena, Blades of Exile, que é que tu ganha quando tu... É, outra... Caralho, tem outra Blade? Caralho. É, sim. É, pra caralho. Daí tem as garras de Hades, a cabeça de Helios, que é aquela que brilha, o chicote de Nemesis, que é que tu recebe do Hefesto. Bota do... A raiva de... O R3 L3, cara, que ele fica boladão. Ah, pô, no 2 isso era irado, tu recebia do Prometheus quando tu matava ele, né? Sim, sim, que ele tinha um outro nome, né? Ah, não, não, acho que eu gosto que com esses golpes. Mais armas, aqui. Mas as armas são todas, tipo, são bem parecidas, né? Por mais que elas tenham poderes diferentes. Até mesmo os punhos, tipo, tem uns golpes meio que a longa distância que ele joga umas correntes, assim, tipo, nossa, não tem arma boa nos outros jogos deles. Ah, então vamos fazer umas novas que são boas, mas são fazendo mas, não, mas realmente, cara, o armamento do God of War é... sempre foi bem fraco, assim, já as Blades off jogo aí, vai depender da sua versão. Cara, era o que realmente fazia o show. Só a base, né, cara? É, só a base. É uma coisa que vale... São as que tem mais combos, né, cara? Tem mais golpes, mais variações. Pô, agora, sim, tipo, as outras, você evoluía, sei lá, tinha 4 combos só e acabou. Aí, não, é uma coisa que vale ressaltar dessa Blades of Chaos. Tem um jogo anterior, lá de 2002, chamado Rigar, The Legendary Adventure, que é um jogo meio que temática grega. E, cara, dá pra meio que ver que, não sei se teve uma inspiração direta, mas é muito parecido, assim. Que é muito igual. Tipo, é um bonequinho que ele tem meio que... como é uma massa, sabe aquela massa que tem uma corrente que é mais a longa distância, né? Ele meio que tem isso, só que, né, tipo, é um jogo de mega violência, ele tem meio que inspiração em cultura grega, né, e Rigar já é uma franquia que existia desde o Nintendinho, se não me engano, e tem essa versão, mas, tipo, o jogo não fez um sucesso grande, e meio que parece que era uma chupinhada ali, né, mas não se sabe, é mesmo. Parece um yo-yo. Parece um yo-yo. Isso, inclusive, o jogo parece que ele tá jogando o escudo dele, pra falar a verdade. O jogo de que o desgraçado tá falando aí, que ele falou que tinha no Nintendinho, mas acho que até um pouquinho antes, tem a versão port pra Nintendinho, mas ele é um jogo de arcade. Um jogo de arcade até muito bacana, muito divertido. Apesar de ser ali uma você vai, passa do canto, depois você vai pra outra e tal, ok. Se você procurar direitinho, você consegue achar. Eu ligo aí com o Y, entendeu? Eu lembro que teve essas comparações na época, se assim, teve algum Xerox Holmes que pegou essa parada aí e jogou pro mundo e falou, não, ó... Oh, não sei o que, as inspirações que ele tirou. Mas pode se dizer também que o God of War ele fez melhor, né, cara? Porque o do Raiga aí era um jogo muito apagado. Eu não joguei. Mas só dizendo que pega um hack and slash tipo Devil May Cry, tinha um negócio de dar o lock-on no bicho, né, pra tu bater certo, às vezes tu não tinha mania. Cara, a Blades of Chaos foi uma solução muito boa, porque, né, o bagulho estica, pega em uma área gigante, então, pô, é facinho. E depois que você upa, é só usar L1 em quadrado que você faz a frente. Lembrando, o peão da casa própria, né, cara? Cara, eu uso esse golpe direto, cara, eu sou muito escroto. GG, cara. Pô, no God, no Gol 3 ali, cara, pô, tem um combo que tu usa, é que agora tem a barra de magia e tu pode mandar, tipo, cada arma tem uma magia específica. Daí, a Blades of foda-se aí, tem, tipo, uma formação de escudos e depois que tu põe no máximo, tu pode fazer chover flechas. Daí eu faço isso. A referência é 300, né, cara? Sim. Tá, daí eu faço isso e depois eu pego o chicote lá de Nemesis. Daí eu fico, ele joga tipo um raiozinho com a magia, fica pegando em área. Daí é só tu sair girando no final e já é, cara. Faz um combo de 200 hits, cara. Cara, eu quero ver tu fazer o de 1000 hits, cara. Que essa parte do final, cara, puta merda, tipo, o Kratos tá tendo lá essa coisa toda e tem toda essa jornada aí que ele vem e vai matando um monte de deuses. Por favor, vocês me corrijam se eu falar alguma merda, que tem tempo que eu vi o final desse jogo, então posso falar alguma besteira. Ele vai à busca novamente da caixa de Pandora, é aquela parada que o Desgraça falou, né, que ele descobre que tinha uma menina ali que ele inclusive confunde com a filha dele. A menina, é a primeira vez que ele, tipo, vai encontrando estátuas, e essas estátuas meio que tem uma projeção astral de alguém falando de uma voz de uma menina, né. Ele pensa primeiro que é a filha dele, depois que o Hefestos conta, que ele até mostra, eu tenho um monte de estátuas que eu tentei recriar minha filha aqui, só que minha filha continua presa aqui. A história do Hefestos é o seguinte: ele criou esse negócio da Pandora, né, teve a filha com a Afrodite. E depois que o Kratos virou Deus, né? Ele matou o Ares. Deus ficou meio bolado. Tipo, caralho, esse poder de Pandora é meio fodido. E o Hefestos não fez uma... Não protegeu muito bem com essa caixa aí, não, cara. Daí ele desce a porrada no Hefestos e manda ele lá pro inferno, cara. E ele fica lá como ferreiro. E aí, assim, a Pandora é presa. E, tipo, até ele lembra dela como criança. Ela já tá mais adulta depois. Que acontece eventos do God of War 3. Que não sei se tem uma timeline certa de quantos anos passou os jogos, né? Mas é isso, tipo. Daí essa Pandora acaba sendo a chave pra derrotar os deuses. Não, e essa parada... Essa ligação do Kratos com a menina é um negócio muito bizarrão, né, cara? Porque ele, os jogos todos, ele, você vê que ele é um cara desprendido dessas coisas. Com a menina, eu não joguei, não posso falar, não sei se vocês podem aqui defender, mas com a menina ele tem uma ligação que ele não tem em nenhum dos outros jogos. Não sei se essa questão dele falar, que você parece a minha filha, e aí ele fica... Cara, a própria filha ele meio que é aquele, tipo, né, o cara todo carrancudo da minha filha. Ei, filhinha, mano. Daí, tipo, quando ele... A Pandora, pelo menos, é, tipo, no jogo todo ele trata todo mundo como uma estupidez ou, tipo, um... Foda-se, né? Mas a Pandora, por enquanto, ele tá tratando bem que, é tipo, primeiramente, né, que ela é o que vai garantir a vitória dele, né, então... Em termos, cara, ele chega ainda a ser meio bruto com ela, tanto que tem vários momentos que ela fala pra ele fazer certas coisas, aconselha ele em alguns momentos, ele, não, foda-se, eu vou fazer do meu jeito. É, mas comparado com o resto do jogo... Não, cara, o resto do jogo ele só mata geral, então acho que, porra, tá plausível, né, cara? Tipo, ele deixa... Aí o que acontece? Tem essa questão, a Pandora e, enfim, poder destruir Zeus e tudo mais, ele consegue resolver no final. Pois, se não me engano, como vocês falaram, Atena que vai ajudando ele, né? Vai dando meio que o caminho das... Atena, fantasminha camarada. Fantasminha camarada vai ajudando ele e tudo mais, ele consegue. É, no finalzinho, se eu não me engano, ele vai brigar com Zeus e Zeus tipo zone a Pandora, né? Tipo um tapa pra ele, ele fica tipo boladaço dele. Porra, não sei o que, você não vai fazer isso com ela. Agora eu não lembro, parça, depois aí que ele entra, que a Atena explica que a força que ele acha na caixa de Pandora, na verdade é o que ele sempre, acho que é esperança, né, algo assim. Sim, é esperança. Acaba a parada toda, ele acaba lá com a luta com os Zeus, daí a Atena, pô, devolve aí o poder de Pandora que, né, vou ter que refazer a humanidade depois da merda que tu fez, né. Ele disse, pô, eu não tenho nada, eu abri a caixa e tava vazia. Daí, pô, tu tá mentindo, porque eu coloquei as coisas de volta lá depois que tu abriu pela primeira vez. Daí, assim, ela descobre que a primeira vez que foi aberta a caixa de Pandora, parece que todo o mal e as coisas que estavam lá afetaram os deuses do Olimpo, e pode ser um dos motivos que Zeus virou um filho da puta mora, assim, no... Tipo, sim, depois do 2, jogo, assim. Mas dá a entender essa parada também. É, e a única coisa que sobrou de esperança parece que foi infundida nele. E daí ela, pô, eu quero a esperança de volta. Daí e o Kratos, não! Daí ele se mata e a esperança sai esvaindo pela vida. Mas Kratos... Porque parece que ela tá, né, mal intencionada, cara. Sim, ela tá, parece que ela tá querendo ser a chefona da parada agora. Sim, cara. E aí o Kratos, ele sente... É, aí o Kratos, ele sente isso, né? E aí ele tem essa parada lá do dele se matar, né? Dele se empalar, se não me engano. É, ó, tipo, ó, dele se empala com a Blade of Olympus, daí isso. Sai uma energia azul e, tipo, tá espalhando a esperança pela humanidade. A Atena fica bolada, os humanos não vão saber o que fazer com a esperança, né? Viu, viu? Olha aí, ela queria dominar a porra toda, filha da puta. Caralho, esse jogo realmente tem um Matrix... Cara, é. Puta que pariu. Pera aí, cara. Não, pera aí. É sempre um negócio de deuses e humanos, né, cara? Que, tipo, deuses querem ter o controle, cara. Então, não é, isso, não é tipo, exatamente isso, a forma cara, dela, não, né? Não, ela sabe aí, que a humanidade faz merda, né, cara? Então... Não, cara, mas pera aí que vocês estão pulando todos os grandes momentos que tem nessa luta final dele com os Zeus, que é primeiramente a porrada dentro do... da Gaia, cara. Você porrada tem o... de pai e filho. É, cara, você tem ainda a Zeus utilizando a técnica do Naruto, né, lá, o Kagebushin no Jutsu, né, o Zeus no Jutsu, lá que ele vira um monte de Zeus, você entrar na porrada com a multidão de Zeus, cara, aquilo é muito foda. E, cara, o final da luta dos Zeus, que o Kratos, de novo, ele meio que morre, né? E estou fazendo aspas aqui com minhas mãos. Ele morre, só que aí depois ele, andando num caminho totalmente obscuro lá do, da mente dele, ele encontra a Pandora, ela dá essa lição de moral, esperança, bonita, amizade, blá, blá, blá. Ele volta, rebenta os Zeus na porrada. Eu acho que pra mim vem, não é bem o que tá em minha mente, mas vem a melhor parte do jogo, cara, que é você massarocar a cara dos Zeus de porrada enquanto você vai batendo na cara dele e vai pulando sangue. Na sua cara, né? Uma visão de primeira pessoa. Meu amigo, como é bom bater nos Zeus, cara, nessa cena, cara. Eu bati tanto nele que a tela ficou vermelha. Eu fiquei indo mais uns 3 minutos socando o quadrado, que eu já tava muito puto, cara. Que a luta dele contra ele é muito escrota, cara. Essa luta com essa parte que ele vira um monte de Zeus, cara, é muito foda. Eu fiquei 3 minutos fazendo isso e, cara, lavei minha alma. Muito não, e aquela parada, ele tem uma... Um quê de, tipo assim, do 2 pro 3, ele construiu essa parada dos Zeus, filha da puta. E nesse momento ali de ápice que você luta, no final, você, tipo assim, caindo no pau com ele, que tem essa parte que quem falou que é tanto sangue que tem uma hora que, tipo, você não enxerga mais nada, é só sangue na sua cara. Cara, é só um troféu desbloqueável do jogo, cara. Você tem que encher a tela de vermelho e, cara, é muito bom, muito bom. Porra, vale muito a pena, cara. Você ouviu o barulho oco do soco batendo na cara dele, é foda. Sim, e tipo assim, é aquela parada que foi construída e você tá ali, a questão que o jogo dá esse poder pra gente, né? Você ser o agente e você poder bater nele e falar tipo assim, caralho, seu filho da puta, desde de lá de trás que eu tô querendo fazer isso contigo e sempre tem alguma coisa me impedida e agora não, agora você vai ver o que é bom. E tipo, dane-se que você é meu pai, dane-se o respeito paternal. Pô, o Kratos matou. É mais uma vez uma música do Legião Romana entre pais e filhos. Sim. Mas é o desgraça falou. Aí a gente viu esse final todo, né? A humanidade vai aprender a usar a esperança, né? Você tem até a cena pós-créditos que mostra que ele poderia ainda estar vivo, né, cara? Que inclusive é uma cena muito escrota, porque, tipo, você vê o Kratos caído, a esperança se espalhando, passa os créditos, aí no final você olha onde ele estava caído. Ele também sumiu e tem um rastro de sangue assim aonde ele estava, né? Tipo, e durante isso você vê também que todas as catástrofes que tinham acontecido com a humanidade, elas estavam se desfazendo, né? O mar tava recuando, a luz tava voltando, né? Que depois que ele mata lá o Apolo, lembra agora? A luz apaga, né? O Hélio, né? A luz apaga, então, tipo, a luz tá voltando, você vendo que tudo tá voltando ao normal, né? E tem essa cena pós-crédito. O Desgraça falou aqui no chat que tem um final alternativo, qual é, Odin? Não, é que entrevistaram o David Jeff, né? Que o cara que fez o primeiro jogo dele teve, tipo, a ideia do que era... pra ser o God of War 3, e cara, é muito mais louco, velho, tipo, o Kratos ia matar os Zeus no início do jogo, ia acontecer que ia vir tipo um vortex, ia sugar tudo e ia acabar dando uma treta entre outras mitologias, cara. Tipo, o cara já queria atacar isso aí antes, velho. Cara, só é o enredo daquele jogo lá, é o de luta lá, que acho que é de celular, do PC, sei lá, que é o War of Gods, eu acho que é uma porra dessa. Ah, caralho, War Gods. É sério que é isso? Ah, não. Peraí. Tá falando aquele que saiu esses dias ou tá falando aquele de Nintendo 64? data da Midway. Não, lá, cara, eu tô falando não, daquele que saiu há pouco tempo, que tem até Fight of the Gods. Jesus, que tem até Jesus, cara. É a mesma coisa, pô. Meio que deu alguma merda, todo mundo tem que se enfrentar, então, pô. Caraca, cara. Essa questão que o Ken tá falando aí do final é muito interessante, porque sempre se teve essa jogada. Apesar do primeiro ser um final, como a gente disse, mais fechadinho, no primeiro, eu não acabei falando isso, mas tem aquela parte, tipo, Kratos Will Return, né? Depois que acaba o jogo, aparece lá naquela fonte do God of War. O segundo não tem necessidade nenhuma, porque você tem certeza que ele vai voltar. Só faltou o continue do Jojo ali no campo, né, cara? Tinha tipo, quase... só faltou... Cara, se fosse agora com a época faltou de... Faltou o roundabout, né? Dan, dan, dan, dan, dan, cara, se fosse hoje em dia com a época de internet, cara, só faltava ser que nem aqueles jogos freeware de shareware, né, quer dizer, de PC, que quando você acabava de jogar a demo, vinha, não, clica aqui se você quer comprar na pré-ordem e tudo. Cara, eu acho que o grande ponto desse final, que mesmo com essa abertura aí, meio que a galera não creia que teria mais uma continuação, né, teria um novo jogo. Tanto que você viu que saiu depois foram spin-offs bem merdas, assim, algo, porra, tipo, irrelevante, né, cara, ninguém sente a necessidade de jogar nenhum dos três. E tem um de celular também, tudo. Realmente, os caras acho que levaram a ideia certa, principalmente com o PlayStation 4, e decidiram, né, trazer ele de volta. Eu realmente vou dizer que quando anunciaram esse novo God of War, né, é o God of War 4, não, só tá com o nome de God of War de novo, cara, eu realmente não esperava, cara. Eu fui surpreendido e nem também queria uma continuação da história. Então, realmente pegou, eu acho que conseguiram pegar todo mundo de surpresa com isso. Sim, é porque o que acontece, como a gente tava comentando, os três jogos, cada jogo tem um diretor diferente, o do terceiro também já é outro diretor, se eu não me engano é o Stig Asmussen, eu não sei se você fala assim, mas são diretores diferentes, e a ideia do jogo você percebe que aí, eu posso citar agora o meu problema com God of War, tava algo, o 3 é maneiro, mas pra mim já tava me parecendo algo cansativo, mais vocês gostam e tudo mais, eu tava tipo assim, caralho. Não, calma aí. Caralho, eu tô vendo aqui a ideia do David Jaffe. Olha só, no final, tipo, ia dar os desastres naturais, a humanidade ia começar a não acreditar em deuses, e os deuses iam ficar fracos, daí o Kratos e os titãs iam matar eles, daí no final, o Kratos ia cortar os próprios pulsos, assim, pra ir pro se matar, né? Daí ele vai lá no Under, no inferno, e ele tá rolando com a família dele, e a cutscene final ia mostrar que ia ter os três sábios indo pra Estrela do Norte, dando o nascimento do cristianismo, cara. Caralho, imagina só, caralho. Ver Jesus, caralho, eu queria ver esse jogo, cara, porra. É Christ of Não, dá uma noção pra você perceber que o porquê que isso não foi pra frente, né? E esse final não foi usado, mas caralho. Não, esse negócio, né, que tipo, tinha, que nem fala aqui, que eu falei que, né, o Vortex ia sugar tudo e, tipo, ia ter uma treta entre várias mitologias pra ver quem que ia reinar supremo, né, cara? Daí, depois que ele ia matar todos esses deuses de outra mitologia, ia rolar. Cara, nossa, agora tá vindo o cristianismo aí, cara. Eu tenho quase certeza, cara. Tenho quase certeza que, na verdade, a ideia desse puto era fazer a ótima HQ de Rob Life de Jesus versus Zeus. Tem tudo em dia, Rob Life de novo, cara. Exato, cara. Não, mas agora vocês falando que o God of War novo era inesperado, acho que uma coisa que sempre rolou entre o pessoal na época era dizer, cara, o que vai acontecer depois? Será que vai ir pra mitologia grega, não sei o que lá? Quer dizer, mitologia nórdica, sei lá. Daí, pô, imagina que foda que esse final vai pra mitologia nórdica, daí tem lá, tipo, o deus da guerra da mitologia nórdica. E é o Kratos, cara. E, tipo, tu que é o cara enfrentando ele, velho. Ia ser louco, não sei o que lá. Daí deu que não, né? Daí agora é só o fazendeiro que vive aí na cabana de gelo dele com o filho dele, jogando machado bumerangue lá, e é isso. Então, cara, mais ou menos, a gente partindo pra ideia aí do jogo novo, é legal falar também que desse momento aqui que a gente tá gravando, o que a Sony fez? Ela disponibilizou pra galera aí, pras revistas do meio, né, por isso que eu brinquei lá que a gente não recebeu, que as revistas do meio, o jogo acho que 2 ou 3 semanas antes do lançamento dele, pra galera poder zerar e tudo mais, e tipo, a confiança foi tanta, há tempo que eu não via uma empresa fazer isso, dar o jogo muito antes, dar o lançamento. E a confiança foi tanta que o projeto era bom. A maioria das reviews da galera que tá jogando e, puta, hoje se você vai na IGN, na Game Informer, no Voxel, bota aí outro site de... Já tá lá a review do jogo e o nego tá dando nota alta. Eles tinham uma certeza que, tipo assim, ó, essa mudança que a gente tá fazendo aqui, uma mudança necessária, mas também algo bom. A Sony aprendeu com o God of War, isso depois que a gente não comentou aqui, mas depois do 3, como quem falou, teve aqueles spin-offs, inclusive teve o Ascension, que o jogo, como quem falou, parece que o game não é ruim, ele tem até uma nota, uma média 7 ponto alguma coisa, mas não agradou muito, muita gente, tipo assim, é um nome muito forte do PlayStation. É um jogo que, tipo, você compra o console pra jogar ele, a verdade é essa. E eu acho que a Sony se atentou que, tipo, pô, God of War, essa marca, é algo que a gente tem que cuidar bem. E, porra, foi o que aconteceu. Esse jogo novo, inclusive, que teve também um intervalo grande até ele sair. E essa parte aí que vocês falaram da questão do reset pra uma outra parte de história, pra uma outra mitologia, eu acho que foi o melhor, porque realmente, se você cair pra misturar, o que que acontece? Primeiro, você vai estar matando a experiência pra outros jogos. Se ele joga tudo num só, ele pode até depois você ter um God of War, sei lá, no Egito e não sei o quê. Mas você fazendo aquilo dali do mau jeito, provavelmente você pode matar a marca. Não, cara, a gente tá... Não, mas peraí, a gente tá brincando aqui, eu tô zoando. Então, mas não, cara, a ideia do David Jeff, desculpa, a ideia é idiota, cara. Tipo, ah, não, o Kratos tá lá dando um rolê no Tartar, enquanto isso, abre um buraco negro e todas as religiões decidem participar do Mortal Kombat. Não, é negócio. Ele mata os Zeus e depois começa, tipo, os caras vão, pô, a mitologia grega já era, então vamos lá disputar pra ver quem é melhor, né, cara? As outras mitologias já estavam esperando, né, cara? Tipo, não, caralho, A gente já tava vendo aquele Kratos lá, já tava fudendo tudo, agora a gente vai aproveitar e levar tudo, né? Cara, não é a ideia que eu quero. Engraçado que faltou a mitologia brasileira nisso aí, hein? Mitologia brasileira. Mitologia brasileira é o quê? Cara, não tem, porra. Mitologia brasileira. Faltou o folclore, então. Você queria que dizer tipo, o. Não, mas o folclore é não, é tipo tupi, né, cara? Pô, essas coisas. Eu falei brasileiro, tipo, em Tupi, não, Tupã, caralho. Tupã, Deus de trovão brasileiro. No sul é tupi, mentira. É tupi? Não, tupi é rede de TV. Não, eu tô de sacanagem. Mas agora, falando sério desse ponto, desculpa te cortar, desse ponto que o Belda tá falando, acho que o grande trunfo desse God of War, que apesar da gente ver que é o Kratos batendo e blá blá blá, cara, você vê que pelo menos na fórmula dele, no cerne dele, ele tá bem diferente, né, do que a gente vê. E querendo a todo momento que a gente tá falando do 1, do 2 e do 3, a gente tá exaltando principalmente a violência do jogo, né, o modo caótico que é o jogo de agir do God of War, né? Porque a gente fala que no 3 ele não tá ligando pra porra nenhuma. Já esse God of War novo, pelo pouco que eu vi, que eu tô evitando acompanhar muito dele, principalmente quando eu vou pegar ele agora, você vê que ele ainda tem a questão da luta, tem a questão do Kratos matar e desmembrar a pessoa, mas tipo, ele não tem mais aquela carga pesada de violência, né, cara? Você vê se aposentou, né, cara? É, você vê que dessa vez, mano, dessa vez realmente é uma jornada e meio que enquanto ele vai andando e ensinando as paradas pro garoto, ele meio que tá, tipo, procurando a redenção dele ali. Querendo ou não, eu vou fazer uma comparação aqui com o meu cara amigo Bigode lá do Wakecast, não vai gostar. Eu diria até que esse God of War tá com uma pegada bem Logan, né, cara? Do último filme do Wolverine. Sim. Ele me passou bastante esse ar, né, cara? Tipo, aquele a galera vem comparando ele muito com, por causa da questão do, não de ritmo, mas ali, aquele começo com o garoto, ele muito a Last of Us, né, cara? A galera, desde que saiu a parada. Estão dizendo, né, que é, tipo, o trending de game, né, que é o Dead Simulator. Que é a história de ser um pai velho que tem um moleque do teu lado, assim. Não, pô, mas o moleque ali ajuda pra caralho. Os poucos que eu vi, pô, não, ele falando, sim, olha, né, tá ali. Tá a Ellie também ajuda. Ah, rapaz, isso é um jogo. Eu também não, eu tô supondo. Mas é o que que acontece? Uma das coisas principais, até pra a gente encaminhar também ao final, que eu tô vendo que a gente falou pra caralho, a Ellie, ela tem uma parada no Last of Us que os caras queriam implementar na época, e isso, por mais que eu goste de Last of Us, foi algo safado que eles colocaram no trailer. E no jogo não tinha, que a Ellie seria um agente ali dentro do jogo. Na verdade, ela é tipo uma bonecona que fala contigo e tudo, mas tem hora que o inimigo passa na frente dela e ela é um fantasma. O cara não sabe, passa na frente dela e não vê. O cara tá tipo assim, pô, onde é que estão esses filhos da puta? E ela é um fantasma. E se você andar pra frente, o teu boneco ele consegue achar, mas a Ellie ele deixa passar. Isso realmente é uma parada que, não vou te falar que me frustrou, que eu fiquei boladinho, mas é o que quando você vê o trailer, você vê o in-game em si, não é real. Já no God of War novo, não é assim. Parece que o moleque realmente tá ali. Você consegue fazer algumas ações com o garoto, né? Atacar a flecha e fazer umas preservadas lá. E mais, realmente, tem esse conceito de Last of Us de tipo assim, é porque é fogo. Last of Us, o Joel não é pai, né? Ele se mete naquela jornada. O Kratos não, aparentemente, que isso porque eu também tô como quem, eu me afastei bastante da história pra poder depois viver aquilo dali. Mas ele é o cara que tá ensinando o garoto como se faz, tanto é que aquele trailer lá que a gente viu na E3, esse trailer é muito massa, porra, vendeu. Sim, sim. Conseguiu vender o jogo naquela hora. Que tem aquela parte que eu achei foda, que o garoto vai tacar a flecha e acerta no bonito. E aí quando ele vai falar com o Kratos, ele diz, não, que não sei o quê. Eu acho que ele chama de pai, é filho mesmo. É. Não, pai, que não sei o quê, não sei o quê. O Kratos levanta a mãozinha, né, tipo, cala a boca. Ele aí para, ele pensa, aí explica o garoto e tal. Só nesse daí você já percebeu, caralho, aquela coisa toda, aquela violência exagerada que a gente tinha no primeiro, tem violência nesse, as partes que mostra lá que ele aperta o L3, o R3, e ele fica aquela porra lá cheia de veia, revoltado. Mas não chega mais ser que nem da última vez, né, totalmente desregrado, totalmente eu não ligo pro próximo, totalmente a vida meio que não tem importância pra mim depois do que aconteceu. Ele tá ali, tá enterrando, no começo acho que ele enterra a esposa dele, né, e ele vai vivendo uma jornada com um garoto que eu vou te falar pra vocês também que eu não sei onde é que vai parar, que eu não procurei me enfiar muito na história. Mas você sente que teve essa mudança. O God of War também, da época que ele saiu, pra época de hoje, já mudou bastante coisa, né? Não teria o mesmo impacto que esse tá tendo hoje, né? O nego já fica, pô, de novo, mesmo jogo, hein, hein. É um negócio de história, né, cara? Que, tipo, a franquia já é bem popular, então, acho que nem nego que não jogou e viu esse novo, né? Ele vai, pô, cara, aquela franquia antiga de hack and slash lá, que fez um sucesso, que porradaria, violência e tudo. E, tipo, parece que deu, entre aspas, uma amadurecida, né, que por mais que sim, não seja aquela bobagem toda, não dá, eu, quer dizer, eu não joguei ainda, então não sei dizer se é um negócio que tem muito impacto, né, mas, pô, parece que o negócio deu uma mudada aqui, é importante, tipo, pô, chegou o Ascension ali, cara, o nego já tava disso, já saco cheio, cara. Eu não gosto do Ascension exatamente por isso, cara, eu já tava tão saturado do God of War, cara, que, porra, não tinha como, cara, realmente não dá pra você chegar e achar o jogo positivo. Não dá, você tem que dar uma folga pra franquia. Fala galera, guarda bela aqui, e eu queria comentar um pouquinho, eu fui o único da locadora, olha só, exclusividade direto do front, né, que jogou o novo God of War, cara, não vou spoiler nada, já deixo aqui avisado, só vou falar da parte do comecinho ali dos 15 a 20 minutos iniciais, e queria contar um pouquinho do que eu tô achando do jogo até aqui. Primeira coisa, o jogo é bom, cara, o jogo é muito bom, é muito bom, e o jogo é uma parada muito única. Eu tava imaginando que ia sair algo parecido com Last of Us. É um pouco parecido. Tava imaginando que ia puxar muitas coisas do antigo. Ele puxa uma coisa ou outra. Mas o jogo, mesmo em si, pelo menos ali naquela parte do começo, ele é muito original, sabe? Você tá vivendo aquela história ali que parece uma história de um bom filme. O cara tá ali e tá isolado. E ter as coisas do passado. Isso aqui eu vou falar, mas não chega a ser um spoiler gigante. Mas é o... Tem uma parte logo no comecinho que você tem que quebrar uma árvore. Cortar uma árvore, pra falar a verdade, né? Quando você corta a árvore. E aí... Quando ele corta a árvore, aí você vê que ele tá com as bandagens na altura do antebraço. E aí ele remete, cara, aos God of War antigos e... Enfim, o jogo é cheio de detalhezinhos. Vou começar falando por uma parada aqui também que eu acho que quem é cri-cri, porque é engraçado, né? Eu sou o cara do locador aqui, não é tão fã de God of War, mas acabou que teve a primeira experiência e gostei, estou gostando. Uma parada que eu sinceramente, eu senti que o jogo vai ter até o final. Eu achei o combate, de vez em quando ele é um pouco maçante, é um pouco repetitivo. Mesmo mudando, que o Kratos agora, você vai perceber que ele tá mais lento. É uma das dificuldades, eu tava vendo meu irmão jogar e meu irmão é fã, assim, desde o primeiro, né? E já jogou de PSP, enfim. E ele tava sentindo uma dificuldade de 9 na questão da movimentação. Porque nesse aí, o Kratos, ele, se você percebeu, ele tá um cara velhaco. Então ele já não se movimenta naquela rapidez, as pancadas dele são mais pancadas, são porradas mais secas, não são aquelas porradas que nem antigamente que você fazia um combo de 100, 200 hits lá, né? Mas são coisas mais... Ele é um cara mais velho, você sente que ele tá mais maduro. E vou falar pra mim uma parada assim das principais, aí já puxo pros pontos fortes. Pelo menos de ponto fraco, ouvi isso. O jogo, não é bem um ponto fraco, mas o jogo, uma hora ou outra, ele tem uma pode dizer, uma quedinha de FPS. Ele dá uma... Não chega a dar uma bugada, mas você sente que o jogo tem aquela quebradinha. Mas uma coisa que é incrível que esse jogo faz é mudar a tua perspectiva em relação ao Kratos, ao Kratos. Que ele é um cara que você vê até a brincadeira que a galera fala do garoto, que toda hora ele tá falando com o filho dele lá, com o Atreus, e quando ele fala com o Atreus, algumas vezes ele se segura, ele tá falando grosso, não, Atreus, isso e aquilo, ele para, ele olha, funciona assim e assado. E você fica, caralho, esse puto, meu, mesmo cara que eu vi lá atrás, que queria matar todo mundo, que dividia cabeças, apesar dele fazer isso, as cenas de ação são muito boas, as que você joga, as que você assiste. Você vê que ele tá um cara mais regrado e você vê que agora ele tem uma parada que ele não tem nos outros. Eu me lembro bem, eu tô gravando isso aqui depois de ter gravado o podcast, a gente comenta lá que... Eu comento, né, que ele não tem muito valor, as outras pessoas não tem valor. Ele perdeu o valor pela vida dele, pela situação que ele passou, e ele não tem valor pela vida dos outros também. Então, até você vê que... É uma matança desgraçada que ele faz dentro desses três jogos. Mas nesse você vê que ele tem algo a perder, sabe qual é? Você sente a todo momento que, tipo assim, caraca, ele tem algo a perder. Apesar do garoto ser uma IA, né? O garoto ter uma inteligência artificial ali, que você ataca com ele tudo. Você consegue evoluir algumas coisas ali na árvore de habilidade dele. Mas ele é uma inteligência artificial. Você fica preocupado assim, como eu fiquei preocupado com a Ellie, lá em Last of Us. Que por mais que você saiba que o dele é um robôzão, você fica assim, caraca, mano, e se o moleque apanhar? E se, tipo assim, se ele perder sangue, não sei, tá? Pena que a gente não esteja ainda nesse nível de você fazer um robô tão... Uma inteligência artificial tão esperta que você... Que, tipo assim, que você dê pra lidar melhor com essas preocupações. Mas depois você desencana, olha, o garoto nunca vai morrer, enfim. Mas você sente essas partes, você sente essa preocupação pelo que a história te mostra. Cara, o começo, isso que é foda, né, cara? Eu tô falando um negócio aqui de um jogo que eu sempre achei o contrário de muito dessa parte de uma história bem focada. A do primeiro é legal e tudo, mas eu sempre achei a história dele bem distante. Mas a história desse, cara, só os momentos iniciais você já, tipo, eu pelo menos fiquei vendido. Você vê que ele é um cara que se preocupa, você vê que o que ele fez lá atrás tem sentido, isso, querendo ou não, é um peso pra ele e vai haver consequências disso. Enfim, é do caralho, tipo, vai ser um jogo que eu acredito que vai vender muito bem, tá com notas altas lá na Metacritic, né, o Corey Barlog lá, né, o Balrog, ele já mostrou até um vídeo, depois olhando lá a média na Metacritic chorando, eu acho que é um jogo que vai vender bem, é um jogo que tá dando, vai dar uma, assim como os outros exclusivos, né, dá uma identidade legal ao PS4, entendeu? Puta, é um jogaço, se você tiver a oportunidade. Eu vi em algumas lojas que ele tá R$200. Se você puder achar um pouquinho mais barato, compra um pouco mais barato, que depois o preço dele vai cair, né? O jogo da Sony fica mais barato depois de um tempo. É um puta jogo do caralho, muito bom, muito excelente. Cara, o som do jogo é um show à parte. Se você jogar num lugar com fone de ouvido, te recomendo a jogar fortemente esse jogo de fone de ouvido, se você não tiver um som muito bacana. Joga ele de fone de ouvido, pega o melhor fone de ouvido que você tiver. E faz porque ele é tipo como foi o Breath of the Wild, né? Você pegando tudo ali, você ouvindo os sons, você captura muito do que tá acontecendo ali, cara. Você tem ideia, tem uma batalha lá que ele luta com um estranho, que tem muita gente já que sabe quem é. Não me conte, não me spoile. Quando ele tá brigando com esse estranho, ele chega a bater em umas árvores e tal. Cara, você escuta o barulho da árvore, o barulho da árvore quebrando e tudo mais. E são esses detalhezinhos. Eu acho que esse jogo, essa parada, são os detalhes... Ali a soma de tudo que faz um puta jogo foda e um jogo que nego tá dando aí nota 10 a torto e a direito e te falar, é bem merecido, não é um game perfeito, mas ele é muito excelente no que ele se propõe ali, beleza? Um abraço, gente, até a próxima, valeu, falou e I'm a God of War! Mas, acabando o podcast, então, galera, depois, para mais informações, comentem o que vocês acharam, se acharam a merda, se acharam bom, puta, o que, que vocês estão esperando para esse novo God of War? Vão lá no locadoratv.blogspot.com.br. A gente tem um Twitter também, @locadoratv. Tem o e-mail da gente também, locadoratv@gmail.com, né? Tá certo? Tempo que eu não falo e-mail. Tá certo, tá certo. Isso. E aí você consegue comunicar com a gente, qualquer um de nós. Tem os nossos contatos também lá no site, tá? Abra, fale conosco, né? Lá no blog. E eu acho que é isso. Muito obrigado por ouvir a gente até aqui. Esse podcast ficou um pouquinho mais longo, mas é porque não teve como. A gente tinha que contar a história toda do Bom de Guerra, do Cratinhos. E espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Falou.